Gagas e Diversão, começando a sua 266ª edição para falar sobre o hype, sobre a empolgação, a porra da expectativa. Porra! É isso. Príncipe dos Saiyajins, por que eu não sou tão foda? Por que não sou tão forte quanto Kakaroto? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Todos a bordo do trem do hype. Próxima estação vai se fuder. Desembarque somente pelo lado direito. Esta é uma estação de integração com as linhas Nintendo Switch, Mass Effect Andromeda e No Man's Sky. O Senhor da Eternidade. Sexo. Ah, não. Hype. Pode! Hype é aquela coisa que faz você pagar R$250 por um jogo que vai custar 50 daqui a 2 meses. É isso aí, Street Fighter. Beijo, te amo. Às vezes eu. Comprei 2 vezes. O Daigo! É, esse negócio de trem do hype só serve pra atropelar os outros. Quando é que nós vamos fazer isso? Eu quero ver isso agora. Vamos estourar umas cabeças, uns crânios! Matar uns filha da puta, eu. Mas a gente se fala, cara. Que a gente lança um episódio que nego quer ouvir há muito tempo. Tipo Mass Effect. Ele falou, quero muito Mass Effect! Ah, que hype, hype! Aí você solta o negócio. É, legal. É mais ou menos. Não chamaram meu youtuber favorito? Isso se chama timing também. É importante. Você tem que fazer essas coisas quando você tem a sua população inteira, não quando você tem 1/7 dela, que foi o que a gente fez. You solid! Você sabe que é você que financia essa porra, mas você sempre acaba comprando. É justo. Comprei, compro e continuarei comprando. Comprei, compro e comprarei. Exatamente. E nessa semana vamos aumentar as nossas expectativas. Quanto maior o salto, maior a queda. Até quando ficar muito empolgado com o jogo pode ser ruim? Por que as pessoas ficam irritadas quando você tá muito feliz com o jogo? Por que hypar alguma coisa desperta a ira dos fan-haters? Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Saudades, Ximenes. É, chamamos, não veio, né? Também com uma antecedência, 5 minutos. 5 minutos é mais do que eu tenho, geralmente. Ximenes. Atenção, cadelos e demônios! Atenção, você que ainda tem fé no país! Atenção, você que acha que Punho de Ferro foi bom, seu idiota! Atenção, vocês todos! Sim, eu não se pois essa leitura de e-mails do Baixo Frente, eu sou quem sou o programa. Eu, Continue mais, Douglas. Sobre Punho de Ferro é uma bosta? Eu achei horroroso. Já chegaremos. Vamos discutir isso agora. Então é nóis. Pois este é o programa 267. Um pequeno disclaimer antes de começarmos: você que enfiou um supositório de desespero no cu e acha que não vamos ler o seu e-mail. Nós vamos sim, já tá separadinho, vocês mandaram tanto que eu fui obrigado a fazer blocos. Tá tudo esquematizado, nós vamos ler tudo. Sabe o que é tudo? Nós vamos ler tudo. Vai demorar algumas semanas, mas nós vamos ler. Na pior das hipóteses, a gente faz o lendário episódio de e-mails. É, na pior das hipóteses, haverá um episódio de e-mails. E na melhor das hipóteses, nós vamos matar eles aqui mesmo, nesse espaço bonito. Justo. Não é? E como vocês já ouviram, aqui está ao meu lado o Senhor da Eternidade. Claramente não estou com tudo, eu estou no outro lado do país. Quer dizer, não é tão longe assim, mas... Nós estamos lado a lado sonoro. Ah, sim, sem dúvidas. Então vamos começar com isso, com aquele que não nos deixa na mão. O Lone Player. Olá, amigos Douglas e Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou bem. Depois do Duran ontem, eu tô ótimo. Eu tomei um shakezinho agora, fiquei susto. Ei, que beleza. Vai limpar os poros. Lone Player, vendo aqui. Sobre o episódio, nunca fui jogador de RPG, nunca tive interesse e até tentei ouvir o episódio, mas não entendi muita coisa. O que é o de GURPS? É, o de GURPS. Ah, tá. Justo. Há quem diga que se você jogou GURPS, você não jogou RPG. Assim, as pessoas são salgadas desse jeito. É. Sobre recomendações. Amigos, no dia 17/3/2017, uma certa empresa de streaming disponibilizou os episódios da série Punho de Ferro. Eu pouco sabia quanto ao personagem e até gostei. Apesar de alguns sites especializados darem nota 2 de 5, tendo como prerrogativa a falta de misticismo e ser parecido demais com o Demolidor, eu achei do caralho. Seu gosto morreu. Seu gosto faleceu. Que é exatamente isso que o Punho de Ferro não pode ser. Não é um demolidor, só porque ele vai ser parecido. E misticismo tá no cerne do personagem, é uma parte integral, tem que ter. O cara foi treinado num monastério da outra dimensão e matou um dragão na porrada pra ganhar o ki dele. E falando isso não aparece na série. Bom, mas aí na defesa deles é normal, quando você faz uma série de televisão, você tentar trazer a parada um pouco mais pro real. Não, pode até ser, mas acho que cabia ter uma inspiração ali, sacou? Ter poderzinhos. Não, pode ser um... Tinha dinheiro. Eu acho que podia puxar pra um lado, sei lá, espiritual da coisa. Não, nem isso não tem. Eu não sei como eles fizeram, na real. Nem isso não tem. Tipo, o personagem só é irritante, porque ele fica falando das coisas da outra dimensão como se as pessoas fossem obrigadas a entender. Então ele é só irritante. Entendi. Tipo, ah, eu vim de tal coisa, eu fiz isso e aquilo. Eu venho do continente perdido de blá, blá, blá. E o povo fica olhando pra cara dele, brother, do que você tá falando? Justo. Lutas boas e mulheres bonitas combinam muito bem. Ó, tem a colinha, colinha é delicinha. Quem é? Já a Joy é meio baranga. Eu não faço ideia de quem são essas mulheres que você tá falando. A colinha é aquela mina da espada dos trailers, aquela asiáticazinha. Ah, não me lembro dessa caralho. Mas ela é delicinha, Jessica Henwick. Já amo eternamente. Depois é o Cato. Ainda sobre Punho de Ferro, Danny Rand muitas vezes diz que não pode ser derrotado por ninguém. Sabemos que isso é uma mentira. Porém, dentro do micro-universo dos Defensores, ele é realmente mais forte dentre os quatro? Comparando com o Luke. Bom, eu acho que sim, porque ele é o único que tem realmente... Ah, não, se bem que o Luke Cage é sinistro, né? É, o Luke Cage, ele tem pele impenetrável e força sobre-humana. Sim, agora, como é que você ganha de um cara que tem pele impenetrável e força sobre-humana? É, ele precisa respirar. Ah, tá, você vai, tipo, botar ele dentro debaixo da água, esse? Ou isso, ou bater num ponto. Mas o Punho de Ferro não precisa respirar? Não, o Punho de Ferro, usando o ki dele, ele pode fazer um monte de putaria, incluindo carregar a mão dele o bastante pra poder acertar em pontos de pressão do Luke Cage e fazer ele travar. Entendi. Ele até já fez isso nos quadrinhos em momentos onde um pressor batendo o outro. Mas é meio triste, porque eles são brother pra caralho, então. Justo. Agora, falar que Matt Murdock tem combate razoável é foda. Ele é um dos maiores artistas marciais da Marvel. Sim, certo? Mas ele não tem nenhum poder especial, a não ser ser muito cego e muito defensor da lei. Mas é, ele... super sentidos dele. Ah, mas os super sentidos dele, teoricamente, são em decorrência do treinamento e da cegueira dele. Não, não. As não? Paradas químicas que pegaram nele. É da crocância do câncer? Crocâncer? O crocâncer. Não, é porque ele tinha sentidos normais, aí quando a visão foi pro saco, eu sempre assumi o resto. Porque, tipo, quando você fica cego, naturalmente, os seus outros sentidos ficam mais aguçados. Porque, tipo, como a visão é nosso sentido... Como é que eu vou dizer? Tipo, o sentido que se sobrepõe. É, no sentido principal a gente fica meio que enviesado pela visão. Então a gente acaba não prestando atenção nos outros sentidos por causa da visão. Então ele já ia ganhar isso se o troço só tivesse cegado ele. Mas os produtos químicos turbinaram o resto. É por isso que ele tem aquele sentido de radar louco lá. Entendi. Então, mas é só isso que ele tem, tipo, ele é ágil pra caralho. Enfim, a porradaria dele em si é dele, ele não tem nenhum poder que aumenta a porradaria dele. Não, a porradaria não, mas tipo assim, o sentido de tato dele é animal também, ele sabe assim, onde bater. Tem as técnicas de artes marciais dele, que é tipo ninjutsu com boxe irlandês. É, porque isso faz todo sentido. Faz. Ah, ele era boxe. O pai dele era boxer irlandês e ele foi treinado por um ninja. Então, logo... Ele juntou as duas coisas. Mas tem mais também, ele praticou outras coisas. A viúva negra ensinou Aikido pra ele. Entendi. E por fim... Olha que comentário. E por fim, a Jessica Jones adora negões. Isso é tipo o superpoder dela. Ué, ela gosta de pelo menos um. É, inclusive pede pra meterem mais forte, já que ela não é de brinquedo. Puta que pariu. É justo, eu acho que a mulher é tipo resistente. Ela fala, ué, vai fundo. Cara, eu só consegui assistir. Também, né? Eu só consegui assistir um episódio de Jessica Jones e eu detestei. Luke Cage, eu achei consideravelmente pior do que Jessica Jones, mas eu não sei porque eu assisti no erro. E eu assisti, tipo, uns 8 episódios daquela bosta. É, então você passou da parte onde fica realmente ruim, que é a primeira metade. Cara, não sei, teve uma hora que apareceu o Diamondback, que eu falei, não, me recuso a assistir essa série, é só ridículo. É, a chegada dele é o ponto de queda total da série. É, não, ele não deu mais. Mas, eu gosto muito da primeira metade, mas a segunda não dá não. Mas aí esse do Homem de... O Punho de Ferro eu não quis nem me arriscar. Falei, foda-se. É, acho que é melhor pra você. Deixa pra ver, sei lá... E o trailer eu achei com gosto de merda. O trailer eu falei, ah, foda-se. É, deixa pra ver quando for Defensores. Não. Porque pelo menos você sabe que o Demolidor tá na frente. Eu só quero ver a série do Justiceiro, se tiver. Se não, foda-se. Ah, mas Justiceiro acho que é esse ano ainda, acho. Ah, se for eu vou ver. E é isso. Coma merda. Coma merda. Estamos comendo já. Agora o próximo e-mail é desse link bonito. Ah, caralho. Achei que tá pegando mal, velho. Barba deu um espelho agora, tô dando na rua. Barba de Sabonete diz: olá, rapaziada do BFS, aqui é o Barba de Sabonete, por motivos que até hoje não faço ideia. Ninguém sabe, ninguém... Será que ele é um dos nossos? Será que é um dos nick que a gente posta? Será? Não, não tem cara não. Eu não lembro. Não, eu acho que eu lembraria. Sou de Fortaleza, Ceará, e acompanho... Quer dizer, Ceará, Fortaleza, né, no caso. Não, que eu tô falando merda. Fortaleza, Ceará. Eu sou burro pra caralho, eu sou uma merda. E acompanho os senhores há bastante tempo. De antemão, sou grato por divertirem minhas travessias, casa-trabalho, nos coletivos da vida. E ressaltar o quão épico... Caralho. O quão épico, eu acho que... É, tem. O quão épico. O quão épico são os duelos de conhecimento Old Age, a.k.a. velho pra caralho, entre o Daigo e o Pyron. O Pyron, quão velho é o Pyron? Não é tão mais velho que eu, é? Acho que vocês têm a mesma idade. Eu acho que ele é um pouco mais velho que eu. Ele deve ter... É, se for um ano ou dois no máximo. Ele deve ter estourando uns 31, eu acho. Enfim, por aí. Vídeo episódios de Contra. Demais, no mais, continua esse trabalho. E fico no aguardo do remake do episódio de álbum de figurinhas. Porra. Tecnicamente não vai ser um remake, porque ele nunca foi solto. Então, é. Mas ao mesmo tempo vai ser um remake, porque o original não existe mais, nunca existirá. Enfim, é, não tem como fazer ele de novo. É uma história triste. Recapturar o relâmpago. Ou inocentemente crer que vocês têm esse app salvo em algum lugar e postarem algum dia. Cara, acredita em mim, se a gente tivesse esse episódio, a gente teria colocado pra vocês. Ele já teria saído. Sim, e eu ouviria ele todos os dias. Foi realmente, acho que foi a melhor coisa que a gente fez, sem sacanagem. Foi, sem dúvida. Agora o próximo é do Raider Lucas, Chinelo Lucas, vamos lá. Fala galera do BFS, tudo beleza? Graças a Deus. Eu dando uns peidos, mas falei. Ah, não, peido é tranquilo. Se você tá sozinho no quarto, você é o único a sofrer com ele. Pois é. Ou você deixou o Paco entrar? Não. Mas ele é de boa com isso. Ele também peida. É, peidão do caralho. Sabe, Gus? Infelizmente joguei muito pouco desse sistema, umas 4 vezes no máximo. Mas foi o suficiente para me marcar com uma das maiores cagadas no dado que eu já vi. A aventura se passava no universo meu Metal Gear, meu Resident Evil, onde a missão do grupo era invadir uma base paramilitar. Original. É espionagem com bioarmas. Justo. Ou seja, praticamente um monte de jogo que saiu naquela época, sei lá. Parasite Eve. É, Parasite Eve é filho. Mas eu digo. Como é que chama aquele de Dreamcast? Blue Stinger é exatamente isso. É nó ideia que porra é essa. Blue Stinger é um jogo onde você enfrenta os mosquitão. Você é um oceanógrafo que se meteu num trem de espião com bioarma e você tem que escapar de uma instalação aquática vivo. Justíssimo. É tranquilo. O problema é que o personagem principal tem muita cara de menino. Você não acredita que o cara é oceanógrafo. Entendi. Mas isso é normal de qualquer coisa japonesa, né? É, eles fazem os caras muito jovens. Sim. E eu lembro que o parceiro dele no jogo, que era um gordinho de boina, gente fina, chamava Dogs. O cara chamava Cães. Cães. Com o objetivo de destruir a bioarma de nome Quimera. A missão falhou muito. É exatamente o plot de Missão Impossível 2, é isso? É, o vírus, né? É. Só que aí acho que o troço vira monstro mesmo, ou seja, o Tom Hanks ia morrer e todos ficariam mais felizes. Ah, isso é ótimo. A missão falhou miseravelmente e a criatura foi solta dentro da base. Conseguimos uma picape militar e tentamos fugir do monstro no melhor estilo Jurassic Park 1, mesmo despejando toda a nossa munição. A Quimera não morria, só se afastava um pouco do veículo. É o T-Rex mesmo. O meu amigo estava dirigindo em um ato de loucura pleno, resolveu armar uma mega bomba ao mesmo tempo que dirigia picape. Quem nunca? Caralho, mano, GURPS? E ele passou? E esse deve ser ridículo. Eu não me lembro a dificuldade alta, com certeza, mas o desgraçado conseguiu 2 sucessos críticos. Nossa. Que pariu. Assim o mestre descreveu a cena dizendo que ele ia armar a bomba ao mesmo tempo que dirigia com os pés. Na rodada seguinte, não satisfeito só com isso, meu amigo ainda disse que vai continuar dirigindo com o pé e que vai jogar a bomba na boca da criatura. Parece plausível. É, né? Se passou o resto, só se agora tirasse o erro crítico e matasse vocês todos. Não é possível. O gasto mesmo todo, com todo o seu conjunto de regras e realismo, não impediu o meu amigo tirar mais 2 sucessos críticos, matar a Quimera e salvar o grupo. E aí você botou o moleque pra jogar na roleta, pra tu ficar rico, né? É, foi num torneio de pôquer com ele. É. Sai com a mão santa. Pois é. Um feito tão absurdo que não se repetiria nem nas mesas de 3DT. Não, 3DT, o mestre não ia te grelhar pra isso, não. Você só ia fazer. É verdade. Ah, faz aí. Se tirar 2 sucessos, já dá. Joga 5 dados aí, se tirar 2 sucessos, eu deixo. Mesmo tendo jogando tão pouco, Gump deixou sua marca no meu universo RPGístico. Seria muito, muito maneiro o BFS fazer seu próprio episódio especial de RPG com rolagem de dados em situações de mais altas periculosidades, porque o BFS tá sendo o melhor podcast de todos. Ah, o senhor é muito gentil, são muito seus gentil, olhos. São seus olhos, com certeza. Valeu e até a próxima. Um episódio de RPG provavelmente vai ter que ser stream, porque a gente não vai se gravar jogando, porque vai dar aqui umas 6, 7 horas de programa. Pois é. E vocês vão encher o saco da gente falando merda, eu acho. E considerando que a gente é quem é, nós vamos demorar duas só pra fazer ficha. Ah, não, mas aí a gente não é obrigado a streamar fazendo ficha também, né? A gente faz a ficha e depois streama. A gente gosta, né? Ah, mas aí é cuzão. É, você é doido. Enfim. O Sheldon nos avisa aqui. Fala aí, povo, aqui é o Sheldon, da Fazenda do Orson, muito perdido, sério. Ainda estou de ressaca do carnaval, cara, já é quase abril, quase Páscoa já. Né? E só me toquei disso agora que o povo começou a comentar que o Macho Mart está no fim, de fato, está no fim. Então desculpe pela ausência, com absoluta certeza sentiram a falta de perder tempo com os meus e-mails. Cara, de fato sentimos a falta. É, você não tá aparecendo nas últimas 3 semanas? Estamos até preocupados. A gente achou que você tinha morrido. Assim. A gente tava até ligando pro IML, o caralho. Provavelmente depois de escrever esse e-mail, vou voltar a dormir por mais outros 30 dias. Cara, hibernar é importante. É bom que você queima a gordura, né? Ou é. No mais, estou escrevendo pra perguntar como vocês são. Tô bem, graças a Deus. Pô, tá, a galera tá preocupada com a gente, cara. É, não tô entendendo, cara. Tá tudo bem. Nada aconteceu. A última... O que aconteceu de ruim? Bom, prenderam 5 filha da puta dos conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Fora isso. Corolho? Sério? Sim, parou. Inclusive parou de funcionar, porque não tem previsão legal pra o que fazer quando mais da metade da galera vai em cana. Puta que louco, mano. Parou de estar fechada. Acho que a galera nunca pensou que ia acontecer isso na Constituição, né? É, nunca previram isso legalmente. Enfim, é uma burrice do caralho. Ah, que sistema bom, nossa. Enfim, a gente tá bem. E se o Dive está acompanhando Lucha Underground? Que cara é Lucha Underground? Lucha Underground, sabe aquele canal do Robert Rodrigues de TV a cabo? Não saberia. É Rey, é Rey Network. Você quer saber da existência de tal canal? Pois é, imagina, além dos filmes dele, passa aquelas maratonas sensacionais de filme de Kung Fu e Blaxploitation. Genial. Que já é um motivo pra você ter o canal. Sem dúvida. E tem o Lucha Underground, que é parte da programação original do canal, que é tipo... reality show de Lucha Underground? Não, nem é. Ele é uma série de luta livre, com todo a pompa do gênero. Uhum. E dinheiro de TV. Então tem efeitos especiais, tem uns efeitos de câmera muito bom. Entendi. Que é tipo, eles chegaram pra uma galera que faz luta livre mexicana mesmo, vários atletas são da AAA, e fala, ó, tá aqui essa grana de TV pra vocês usarem do jeito que vocês quiserem, vai, senta o ovo aí. Mas... e é o melhor seriado de ação de todas as TVs hoje em dia. Eu tô esperando voltar pra próxima temporada. Quase um tokusatsu essa parada. É bem isso, só que é tipo, é mais metida a série, então você não vai ver aquelas explosões de gelo seco e tal. Você vai ver só uns ângulos de câmera louco, o nego fazendo la quebrada é pro lado da corda, saca? Ah, tô ligado. É, quebradeira. Fazendo lá quebrada no chão, no concreto do chão, brigando em escada. Quando tem luta hardcore, que é usar naquelas coisas retardadas, tipo lâmpada fluorescente, caixinha, essas coisas, vê que é isso mesmo. Que pariu. Olha, pra quem quer acompanhar a Lucha Underground e ainda não tá fazendo isso, a última luta da temporada 1 é uma luta hardcore, que é o Vampiro contra o Pentagon. Apesar do nome, o Vampiro é um cara canadense. É porque lutou muito tempo no México. E o Pentagon é o cara mascarado que gosta de quebrar braços. Ele grita, cero miedo, e começa a quebrar braços. Cero miedo. É bem isso. Bom, mas é isso. Bom carnaval e próspero ano novo para todos. Caralho, tá bom. Aquela coisa, né? Passou o carnaval, o ano começa. É uma das piadas mais antigas que nós temos. Entendi. A ponto de não ser mais uma piada. É uma non-joke. Né? É uma anti-piada. Então vamos ao penúltimo lance de hoje, que é o Iluka Z. Iluka Z. Fala aí, porra! É que o Iluka Z. Fiquei um bom tempo sem enviar e-mail, por estar passando pelo processo de transmutação. Vai virar uma pedra. Por que você tá fingindo que você é um bêbado? É porque é inebriante. Ah, tá. Só que parei essa merda. Vou lembrar que é foda quando você tá cagando e a água bate na bunda. E quando você bate, você é uma pedra, tanto bate até que fura. Nossa. Ah, cara. Foda-se, foi cancerígeno. Vocês não cobraram qualidade no e-mail. Realmente não. Mas a gente confia no bom senso da raça humana. Pouco, mas confia. Já que não temos nada a dizer sobre RPG de... Ah, você não tem. Você não tem porque você provavelmente nunca jogou. Eu tenho dó da sua infância. Nada a dizer sobre RPG de mesa. E o assunto anterior a esse foi bem bosta. Nem teve Ximenes, seus babacas. Como assim? Ué, como não teve? A gente sempre... Ah, ele deve estar falando do Ximenes. Será? Ele está falando de Daniel Ximenes, porque antes disso... É, pode ser. Gênero. Caralho, é a primeira vez que isso acontece, a gente realmente fica confuso em relação ao significado da palavra Ximenes. em nossa defesa, a gente chamou, ele não veio. É verdade. Então vou pedir para que faça um dia desses um cast sobre jogos de Digimon. Não. Que não tá na pauta. Sério? Tá. Que bom, aí eu posso estudar em paz. Tudo bem. bem que eu acho que uns dois ou três você ia gostar de jogar. Nem são os de carta, não. Os aqueles são RPG mais... Mas eu duvido. Os RPGs mais... Como é que eu posso dizer? Tradicionais. Mais tradicionais. Apesar de que eles requerem um grande fudido, 3 é 1. É, você é muito... Acabei de zerar o Digimon World Dawn para DS e fico pasmo ao ver como os jogos de Digimon conseguem ser bons ou ruins ao mesmo tempo. Entendi. Você tem mecânicas legais somadas a formatos arcaicos, como grind excessivo? Eu não acho isso arcaico, eu acho isso da hora. Eu gosto de matar. Você gosta de... Sério? Você é um bosta, Dario. Não, excessivo não. Porra, é chato pra caralho. É literalmente fazer mesmo, ficar fazendo a mesma coisa 20 vezes. É, por isso você tem um monte de bicho. É pra usar eles de todo jeito. Ah, tá. Não, mas aí... É, se você tem uma variação nesse grind, aí ele acaba não sendo um grind. Se você não percebe que é um grind, não é um grind. Essa é a regra do grind. É tipo isso. Eu joguei 272 horas desse troço. Meu Deus do céu. Em quantos aleatórios a cada dois passos? Ah, não. O World Down tem isso mesmo. Tem isso, é problema. Muito chato. E antiquado pra caralho. E falta de variedades nas quests. É porque não tinha mais o card game do 3 que era mais legal. Também é estranho como você não sente direito que está progredindo no jogo. Não, mas isso tem. Não, mas isso tem sim. O World Down você pode fazer os bichos nervosos com umas 6, 7 horas de jogo já. Ah, é? Sim, sim. É porque ele não é bem linear. Você tem que fazer as coisas lá pra abrir certas outras coisas. E você pode fazer isso bem rápido porque o jogo não te quer perdendo tempo. Entendi. Seria interessante vocês falarem disso com a presença do Ximenes. Pô, mas tá querendo muito, né? Pois é. Tá querendo muito Daniel Ximenes roçando a barbinha no teu... No teu cucuruto, né? Deixa os caras sonhar. É esse o meu e-mail. Tem uns bons momentos adiante na vida. Difícil. E Daigo, faço final neutro no Shin Megami Tensei. Sou hacker. Se você fizer o caos, você só quer mamata. E se fizer o order, você não tem caráter. Tipo isso. Que afirmação, hein? Pô, é forte, mas tudo bem. Tudo Vamos bem. Dizer que se você joga Shin Megami Tensei, você já é um cuzão. Então qualquer coisa, depois daí, foda-se. Você já tá corrompido. É zoado. Bom, agora vamos para a parte final desta leitura de e-mails, que nada mais consiste em ouvir um recadinho de voz que um rapaz mandou pra nós. O rapaz não pôs nick, o rapaz é um arrombado. Mas ao mesmo tempo, ele não é um arrombado, ele é um contra-arrombado, porque ele fez o que eu pedi. Olha, é verdade. Ele ganhou imunidade. Porque ele cooperou. Aliás, eu digo mais, eu digo que ele ganhou foda pontos. Quanto tempo faz que a gente não usa isso? É verdade, ele ganhou foda pontos. Parabéns aí, quem quer que você seja, porque você não tem nick e a gente ainda não inventou ainda. É, você vai dizer seu nome, as pessoas vão saber, porque você se gravou, você foi... É, você foi cuzão nesse ponto. Enfim, eu vou tocar essa merda aqui, peraí. Eu preciso ouvir também de novo pra eu me lembrar que porra que ele falou. Pode crer. Olá, Daigo e Senhor da Eternidade. Tudo bem com os senhores? Espero que sim. Quem manda esse áudio aqui é o Diego Sinic, foda-se. E sobre o episódio 266, eu acredito que o último grande castelo da Vânia realmente tenha sido Sinfonia da Noite, com exceção dos jogos de Nintendo DS. E tinha um do PS2 que eu gostava também, acho que era o Lament of Innocence, alguma coisa assim, que eu me diverti um pouquinho também. Agora, uma perguntinha. Se a Konami não tivesse nessa forma desprezível que está hoje em dia, como você acham que seria um novo game da série para sair de uma forma digna? Vocês acham que ainda utilizando a forma side-scrolling 2D ou dá para ser feito algo em 3D, bebendo um pouco da fonte de Dark Souls e seus similares? Eu acredito que daria para fazer um pouquinho, um de cada, na verdade, né? Mas quero saber a opinião dos senhores. E, Senhor da Eternidade, eu assisti o primeiro filme do John Wick, achei muito bom o filme, aliás, e gostaria de mais alguma recomendação do mesmo nível. O senhor teria alguma para mim? Na guarda e obrigado por tudo. Valeu. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não precisa dar um nick pra ele, né? Porque ele já tem um nick, que é Diego sem nick, foda-se. É, sem nick, foda-se. Diego sem nick, foda-se. E bom, eu acho que em relação a Castlevania, eu vou deixar a resposta toda ao seu critério, porque o único Castlevania que eu joguei a sério foi o... aquele último, o penúltimo, aquele do PS3. Como é que era o nome daquela merda? Lords of Shadow, isso. Um ou dois? Um. O dois eu nem toquei. Sorte sua. É. Escapou de uma bomba. Mas eu achei legalzinho. É, o primeiro ele é meio God of Castle, né? Tipo, ele passa porque ele é um God of War divertido de matar vampiro com uns golpes legalzinhos. É, mas tem uma sacanagemzinha. Foi divertido, eu gostei. Eu também gosto dele, eu não gosto do que ele faz com a história. Ah, eu não dei o menor fuck pra história. É, porque em Castlevania isso é um pouco importante. Imagino que sim. Agora, sobre ele falar de importância dos últimos Castlevania, sem o Symphony of the Night, os outros não existiriam. Mas até aí, colocar no exceto os de DS, eu acho sacanagem, porque os jogos são muito bons, todos os três. Ah? Até o Dawn of Sorrow, que é putaria pura, ele é bom. Porque, bom, ele é igualzinho o Area of Sorrow, tranquilão. Você joga e curte, você mata pessoas com o Kid Drácula lá, o Soma. E o Order of Ecclesia é só maravilhoso, que é o último em meu coração. É o último em meu coração, entendi. Isso é um jogo muito bom, se você tiver a chance de jogar, jogue. Não demore a jogar como eu, infelizmente, demorei. Mas e quanto ao agora, futuro sobre o que a Konami da série? Fazer? Sei lá, a Konami é meio jegue. Eles provavelmente entregariam isso pra um estúdio menor em vez de entregar pra gente que realmente faria bem o jogo. Normal. Em vez de, sei lá... Vou procurar o barato ao invés do bom. É, dar na mão da Platinum pra eles fazerem um jogo de ação sem supervisão do Igor, que não tá mais lá de todo jeito. Ou, sei lá, outra empresa especializada em fazer coisa boa com isso. Sei lá, até dá pra WayForward fazer um outro de portátil também. Mas vocês acham que eles vão seguir pra uma pegada mais Dark Souls, que nem o Zelda da vida? Não, se eles fossem, acho que eles iam fazer uma imitação de Dark Souls safado e é isso. Mas Dark Souls com sabe, skin. Né? Mas como a gente sabe que a Konami provavelmente nunca mais vai encostar nessa bosta se não for pra fazer patinco, só nos resta tristeza, creio eu. Pois é, vamos cultivar nossa tristeza então. E por último, respondendo a sua pergunta de recomendação, bom, primeiro John Wick 2, se você não tiver visto ainda, que não é tão bom quanto o primeiro, na minha humilde opinião, mas ainda é bom mesmo assim e tem cenas memoráveis. É, cara, A Bruxa é muito bom, embora seja um filme que ou você gosta ou você odeia, então corre sempre o risco de você assistir e falar, porra, Senhor da Eternidade, seu escroto, filme é uma merda, mas vá assistir de cabeça aberta, porque é um puta filme de terror do caralho, bom pra cacete. E agora, se você quer coisa nesse naipe do tipo ação e tiros, bom, você tem a videoteca toda do John Woo pra ir atrás, né? Ah, sim. Que também tem coisas boas e coisas nem tão boas, né? Sim. Não, eu tô falando os bons mesmo, tipo The Killer, Fervura Máxima, como é que chama o outro? Sei lá, acho que até Outra Face vale. Porra, Outra Face é bom pra caralho. Vai ver o Nicolas Cage dando piti. A Outra Face é boa demais. Você tem que ir com uma visão abrangente, né? Porque o filme é meio zoado. É, você vai esperando ver o Nicolas Cage, porque ele tá lá. O filme é meio zoado, mas é bom pra caralho. Quando ele você faz certas concessões, o filme é bom pra caralho. Não, onde ele conta, ele é realmente bom. São as cenas de ação. Sim. Aliás, outro filme bom que eu vi recentemente é o do Shyamalan lá, o... Como é que é o nome? É, Split? Split, é maneiro, fragmentado. Caralho, eu não queria bem aquele final que teve. Não, o final em si foi ok. O problema foi que eles botaram um easter egg, uma referenciazinha no final. Uma autorreferência, vamos dizer. É esse final que eu vi. Eu sei que é isso que você tá falando. Que é ridículo. É tipo muito forçado a barra. Não era necessário. E eles podiam. Primeiro que não vai sair nada dali. E segundo que eles podiam ter feito isso sem ser forçado. Não era difícil, entendeu? Tipo, você vai, você bota certas dicas, certos detalhes no filme. Você não precisa chegar e jogar na cara do espectador como se ele fosse um retardado, entendeu? Enfim, eu não quero falar sobre o que é pra não dar spoilers. É um spoiler também bem forte. É, mais ou menos, né? Que nem prejudicar o filme, Enfim, não ia ser legal dar o spoiler de qualquer forma. O fato é que, apesar disso, o filme é bom e o... Como é que é o nome do filho da puta? McAvoy. Ele carrega aqui. E aquela... McAvoy, ele já tá ganhando aquela reputação de MVP, né? Pois é. E aquela menininha muito gatinha também, do A Bruxa lá. A Thomas, assim, do A Bruxa. Como é que é o nome dela? Sei lá o quê. É a protagonista. Agora eu esqueci dela. Mas eu sei quem é. Sim. A Lourinha. Não é a Lourinha. Ela é Lourinha no, na Bruxa. Nesse ela é ruiva, sei lá. É um vermelhado, é um acaju. É um acaju, exatamente. Mas... É assim, só no BFS, na leitura de e-mails, você tem cores de tintura de cabelo. Outra parte que eu achei zoada do filme é que, cara, ele não precisava ter, sei lá, 23 personalidades, tá? Isso bastava, sei lá, meia dúzia, né? Até porque só aparece meia dúzia. Ah, ele tava guardando, né? Não, eu sei, tô falando, mas mesmo assim, não precisava. Tipo, não mais da metade das personalidades dele nunca aparece. Podia ser só meia dúzia e já tá de bom tamanho, né? Mais do que duas já é muito, né? Um, dois, muitos. Sei lá, acho que ele tava meio na onda errada de economia, tipo assim, em vez de dar pro McAvoy tudo pra ele brincar, Ah, então ficou tudo no chão da sala de edição, né? Pode ser, pode ser. Eu mas queria. Sei lá, eu acho que eu não tenho problema em si com ele ter uma porrada de personalidade, mas eles podiam dar pelo menos um bom motivo pra isso, mas não tem, podia ter cinco. Tá bom, cinco. Se é, tivesse, sei lá, não explosão de loucura, trabalho. Mas a gente não vê a potência total da explosão de loucura. É, enfim, é, o filme é bom, é legal, é divertido. Vejam. Vai que é tranquilo, vale a grana. Sei lá, vai na quarta-feira, se você tiver com um saco de... Vai na quarta-feira às 4 horas da tarde, sai do trabalho mais cedo. É, dá aquela matada, dependendo do que ela... Dá uma matadinha no trabalho e vai ver essa merda, vale a pena. Aliás, com este conselho, podemos já emendar a moral da semana? A moral da semana é mate o trabalho, é isso? Não, é tipo, viva mais. Ah, sim, viva mais, mas a princípio não jole o seu trabalho. Por causa não, disso. Não. Faz isso muito de vez em quando, mas deixa já, tipo, um monte de calção pra você não se fuder, perder dinheiro, coisa assim. Mas, tipo, faça algumas concessõezinhas. Viva mais um pouquinho. Isso. Como... A vida não é só ralação, não. Coma gordice de vez em quando. É bom. Porra. Não exagere. Para, não para no podrão e fala, tio, desce um nervoso aí. Pois é. Ou peidar pra caralho. Use drogas. Use azeotrópico. Principalmente benzina. Ei, cheira muito. Vai na cola de sapateiro. Pô, droga de fudido, Daigo. Puta que pariu. Mas é barato. Porra, droga de mendigo essa merda. Mendigueira? Não, mas benzina também não é muito de rica. Bom, você tem um bom ponto aí. Tá, chega dessa discussão, porque logo mais tem mais. E química. Viva melhor através da química. Heroína. Senhor HGK Solid, grande membro do clã. Isso é das antigas mesmo. Tudo bem? Ah, é esse a sigla? É. Tô muito triste de ter descoberto. Eu não queria saber nunca. Pois é, né? Um acabou mistério. Mistério né? É, acabou. Tá vendo? Existia um hype, mas depois que você abriu a embalagem, você viu que era um cocô. Que era só um nome de nerd cuzão. Foi tipo quando vazou. Na edição eu vou colocar um pi. Ninguém precisa saber onde Chaves mora. Foi tipo quando a Scarlett Johansson apareceu nua pela primeira vez. A galera olhou e falou. Ué, é isso? Mas é normal. A vizinha aqui também é assim. Aí, tipo, ela tinha tirado os superpoderes antes disso. Mas isso que a gente tá falando tem tudo a ver. Hype, cara. Tem tudo a ver com hype. Diablo, quer dizer, Solid. Foi a última vez que o senhor ficou muito empolgado com o anúncio de alguma coisa. Qualquer merda. Ontem, sei lá, ontem. Certeza. Ontem. O senhor da eternidade me conhece bem, eu me deixo levar pelas emoções. Então me conta um pouquinho sobre isso. Não, é porque, assim, por exemplo, um que foi muito memorável pra mim foi o do Civilization 6, agora que saiu. E aquela partida lá, continuou? Pô, não terminei. Então, é sobre isso que eu quero falar. Grande parte da minha experiência com o jogo foi prévia, foi antecipação, foi ver as revelações das funções, foi ver as screenshots, os comentários com os desenvolvedores, se viver aquele momento, depois que saiu o jogo, eu joguei 70 horas e nunca mais joguei. Eu quero voltar a jogar. Tá bom, né? O fazer tá bom, né? Tá bom, né? Mas eu acho que eu passei mais horas assistindo, observando e lendo do que jogando. Caralho. Mas foi legal, assim. Foi bacana. É porque a gente precisa dessas coisas na nossa vida, né? A gente precisa ter expectativas, sonhos, aguardar. Isso dá um colorido pro dia a dia. Se você só acorda, come, dorme e vive assim, a vida não é tão bacana. Essas coisinhas são pequenas... pedacinhos de pão que vão guiando você ao longo dos dias, das mas semanas. A vida não é bacana. Calma aí, Rui Maria, olha só. Mas esse pedacinho de pão que joga e você vai seguindo até chegar na casa de doce da bruxa, não é perigoso? Porque você acaba criando uma expectativa fodida que nunca vai se concretizar? Sim. Por exemplo. Mas é muito sobre isso, né? Hoje em dia, Hollywood lança um filme, lança teaser do teaser. Primeiro trailer, segundo trailer, terceiro trailer, 15 minutos de filme pra você degustar, e você acaba tendo uma puta de uma experiência que, pra que eu tô tendo tudo isso antes, sabe? Eu vou sentar ali e resolver isso em 2 horas. Eu já vou te dar meu dinheiro, por que você precisa ficar me drogando esse tempo inteiro? Calma, essa não é uma certeza. Acho que o Hollywood e o indústria dos jogos têm um paralelo interessante, que é o seguinte, o orçamento dos jogos e dos filmes cresceu muito, desproporcionalmente, né? Então os jogos estão muito caros. Então o que você faz? Você investe muito em publicidade, marketing, para você diminuir a chance do jogo ser um fracasso. Você investe muita propaganda propaganda pra você criar esse hype e o cara comprar o ingresso do cinema. Porque se você deixar o acaso, você pode perder dinheiro. Porque o investimento de marketing, no final das contas, é uma grande despesa que a empresa faz pra diminuir a chance de flopar. É só isso. Ah, mas aí eles esquecem de investir no que é mais importante, que é o jogo, pra não flopar. Ah, mas o que é mais importante? Vender ou fazer? É, fazer um jogo bom ou fazer um jogo rentável? $60, cara. Se você não pagar na primeira semana, você nunca mais vai dar $60 no joguinho. Nunca. Pois é. Tem muito jogo bom que não vende também, né? Esse volume de produção de pré-conteúdo... Dá uns exemplos aqui. Sei lá, o filme dos Power Rangers e o Mass Effect Andromeda, tá? Pois, peguei um jogo e um filme. Você pegou uma merda no cinema e uma merda no... Então tá bom. O Zeldinha novo e o... Não consigo pensar em nenhum filme bom. Então vou ficar com o... Esquadrão Suicida. É louco? Esquadrão Suicida, muito bom. Não, pensa no Star Wars. Pronto. Ah, não, mas olha só. Não. Aí eu discordo. Porque Star Wars, os caras... Você sabe que vai ter um filme, mas você não sabe porra nenhuma do filme. O que você... É ótimo. Mas é maravilhoso. Star Wars se permite fazer isso. Se você coloca assim, Star Wars, vai ter um filme novo, sobre o que é? Foda-se, vem ver. É, o rádio a marca tá feito, é tão valiosa que mas tem vários jogos que são. Episódio 7, quando você colocou o Han Solo aparecendo, fudeu. Eu ia pagar 3 vezes o valor do ingresso, foda-se. Tem o Harrison Ford, estamos tchau. Em casa. Estamos fudeu. Em casa. Tio, estamos em casa. Então, Star Wars realmente é um ponto muito fora da curva nesse sentido. E ele se permite fazer isso, e que bom que ele faz uso. Talvez outras franquias de jogos, inclusive, pudessem fazer isso. E não fazem porque, sei lá, são burros. Mas esse volume de produção de conteúdo, ele existe também, porque essa mídia do século XXI, ou você produz coisa todo dia, ou não existe nem mídia, e se não e nem conteúdo, e se não tiver mídia pra divulgar o teu conteúdo, como é que você faz? Vai ter 1000 assessorias de imprensa e 1000 twitters diferentes, cada uma falando só do seu próprio produto, sem nenhum agregador. Então você tem que dar várias pílulas todo dia pra descobrir: hoje a gente viu o ator do Thor filmando, hein, gente? Ontem não tinha ele, não. Porque essas pessoas tem que ter alguma coisa nova todo dia, pra você manter essa indústria de divulgação rodando, e essa indústria de divulgação manter os seus produtos no... como buzzwords, né, permanentes, assim. Hoje a gente tá falando indiscutivelmente de marketing. É muito importante o uso do marketing como uma ação estratégica dentro do seu planejamento de vendas de qualquer porra. Você tá falando de papel higiênico, você tá falando de bolo de chocolate, você tá falando de refrigerante, você tá falando de videogame. Isso tudo tá ligado com o marketing. A marca que você cria, a expectativa que você gera, a confiança que você tem na marca, isso tudo acaba fazendo parte da experiência do consumidor. Eu concordo em absoluto com você, PH, mas a questão, acho que não é nem a necessidade do hype. Acho que todo mundo aqui já entendeu que o hype é dinheiro, galera. Vamos pagar ingresso, vamos pagar o jogo com preço cheio. O lance é: que tipo de hype é esse que eles estão fazendo, que a gente tem que ficar todo dia vendo o Guilherme Gamer mostrar aquele teaser inútil do joguinho que mostra a mecânica de pulo do novo Mario, que ele joga o chapéuzinho pra frente. Viado, isso ainda existe? Não sei, caguei. Mas olha só, o emprego do inimigo novo fez muito bem pra ele, hein? Porque antigamente ele só falava de placa de captura e técnicas de codificação de vídeo. Agora, moleque, chegou aí plano de marketing, moleque. Plano de vendas. Isso existe porque as pessoas consomem. Porque o consumo da mídia deixou de ser naquele momento onde você senta na cadeira do cinema e acaba quando você sai. Isso já não existe mais. Sim. Você começa a consumir o filme antes. Você vê o teaser, vê o trailer, compra o balde de pipoca com a foto do Han Solo, vê o filme, sai do filme, compra o bonequinho, compra o copo, que depois de 4 lavagens dá uma cor só. Então, assim, eles entenderam que se o filme for... E Star Wars é um excelente exemplo pra isso. Porque se o filme for só o ticket do cinema... Nem sempre é tão rentável assim, porque o merchandising em cima da marca muitas vezes é muito superior do que o rendimento do cinema. E Star Wars é um bom exemplo disso. O merchandising, né? Star Wars vende muito. Eles conseguem fazer isso. Você consegue fazer isso com filmes de super-heróis? Consegue fazer o que isso. Mais tem no cinema hoje em dia. Você consegue fazer isso com filmes com marcas muito fechadas, tipo Star Wars, e ponto. Você não pega um filme, sei lá, um filme de terror, O Grito. Duvido que eles falam: cara, vou vender muito bonequinho da mulher escrota. Não, esse não é, mas é o filme muito mais low budget. Sim. E ele não é tão serializável. É muito mais fácil dele lucrar todo só ano. Ingresso. E é bem mais difícil. Não, pode até ser todo ano, tipo, sei lá, atividade paranormal. Só que custa 1 milhão a porra do filme aí. Ah, é. Eu tenho que agora o Ring versus o Grito vai dar esse boneco. Porra, aí, foda, hein? Fred versus Jason, século XXI. Então pega outro paralelo, pega, sei lá, Divergente. filme caro pra caralho. Detergente. Mas aí já é o nome que é conhecido por causa do livro ou whatever. Não, mas esse filme até flopou. O terceiro filme que ia sair no cinema, o quarto. Virou sério, não. Virou pra televisão mesmo e foda-se. É mesmo? É. Caralho, que fracasso, moleque. Acho que não, hein? Isso é um excelente exemplo de que não é só você botar um marketing de peso que você consegue salvar qualquer coisa. Porque o marketing desse cara é pesado. É, se você não entrega o que você promete, fica muito difícil, né? A gente tem algumas séries assim, tipo, falou de Divergente, teve aquela Instrumentos Mortais, vocês lembram dessa também que flopou? Lembro. Não, esse flopou logo de cara, ninguém interessou. É, aquele outro também, Percy Jackson. Mas esse também era muito mais do mesmo também, né? É, ele entrou numa época meio pós-Harry Potter, né? O Percy Jackson, que tentou ser um Harry Potter, primeiro filme veio com uma campanha de marketing fuderosa, e eu sei porque uma amiga minha trabalhava, acho que era da Fox o filme, ela trabalhou na campanha de marketing, pô, uma campanha gigantesca, eles queriam lançar um novo Harry Potter, só que o filme não viveu o hype. E que isso é um grande problema. Segundo, mas não descontinuou. Eu li algum dos livros. Eu gostei da história do Percy Jackson por causa da mitologia grega, porque eu não gosto de Harry Potter. O lance é que o Harry Potter, o primeiro filme do Harry Potter em si, ele provavelmente não roldaria. Ele só roldou porque o Harry Potter era uma porra, uma parada mega famosa, mega falada. Talvez se o Harry Potter fosse tipo meio lado B, que nem o Percy Jackson era, o Percy Jackson, não faria tão sucesso. Eu discordo porque o Harry Potter, pra um livro, ele era muito hypado. Ele era... Eu me lembro que na época... Não tô falando que ele estava louco. Eu não tô falando da qualidade do livro. Eu tô falando do hype mesmo. Ele era muito hypado. A marca já era existente. Exatamente. A marca já era fortíssima. E foi um duplo processo. Porque eles pegam uma marca que já é forte e injetam uma caralhada de dinheiro pra ficar ainda mais forte. Não, isso, sim, sem dúvida. Isso é legal. O marketing cria um pouco de valor pra você. Você dá credibilidade a alguma coisa pelo marketing. Pelo menos uma credibilidade inicial. Existe uma coisa também que é o marketing manter a marca ou o nome na sua mente. É, eu não sei se eu já falei aqui, mas é um estudo muito interessante que mostra que a Coca-Cola, na verdade, é uma empresa de marketing. É uma empresa que vive para manter viva a marca da Coca-Cola. A distribuição do refrigerante, o xarope, essas coisas, tudo feito fora. Qualquer jogo ela faz. Tanto que a Coca-Cola agora tem um projeto de marketing novo dessa coisa das bandeiras, né? Bandeira preta com a bola vermelha, bandeira toda vermelha e a bandeira de Bangladesh, da Stevia. Quem fez foi um estúdio brasileiro, na verdade, foi a Tati. Internacional? Porque eu não sei se essa mudança é internacional. É internacional, é global. Porra, e o Brasil que fez? O Brasil é foda em marketing. Acho que foi a Tati que fez. Esse país tinha que dar certo. O Brasil é foda em marketing, isso. Esse país tinha que ter dado certo. Que Deus tenha piedade da nossa nação. O país que fez a propaganda do Palio Weekend, né, cara? Porra, tem que ser o país do marketing mesmo, né, cara? Porra, tem saudade do peixinho. Mas que é um problema de se manter no topo. Né? Exato. Que é uma coisa muito difícil. Trazendo esse contexto com os jogos e unindo com o que o Solid tinha falado, o hype faz sim um pouco parte da experiência. Primeiro porque as coisas normalmente, ou elas são hypadas porque é algo que você já conhece e gosta muito e anseia muito por uma continuação, ou é uma coisa nova que está sendo muito bem marketizada para cima de você. O marketing está sendo um sucesso. Seja o marketing direto, indireto, seja levantando nos ombros de algum outro gigante que já fez, como o caso do Last Guardian. E a gente acaba vivendo um pouco a experiência antes do jogo. E é uma coisa que, bem ou mal, que odeie ou não, todo ser humano anseia um pouco. É que é muito o que o Solid falou. Você quer, você tá ansioso por aquilo. E por isso você cria o hype. E você começa a falar, cara, isso tem que ser bom. Eu quero muito isso. Eu quero muito aquela coisa ideal que tá na minha cabeça. Que obviamente não existe, nunca vai existir. Pois é. A não ser que você vá lá e faça. Mas ainda assim vai dar merda. Não vai ser tão bom. Até porque, ainda dentro do marketing, existe uma equação, que é a equação de valor, que você usa para qualquer estratégia com cliente, com entrega de produtos, que é a equação de geração de valor é realidade menos expectativa. Você tem uma realidade em cima do que você vai ganhar, mas se o que você esperar daquilo for tão grande, não importa o que você receber, o seu valor vai ser muito pequeno. Não entendi a equação, achei muito complexa. Queria que explicasse. Essa operação. Faz muito complexo. Realidade menos expectativa. Vamos lá. Desenha. Eu tô esperando uma coisa 10. Vem uma coisa 10. Final Fantasy 15. Zeldinha novo. Mas aí é 10, aí é 15. Ah, cara, calma. Todo mundo. calado. Menes entrou na conversa. Entrou nada, olha o símbolozinho ali debaixo do nome dele. Não entrou porra nenhuma. Eu tô aqui, porra. Ah, caralho. A conexão dele tá uma bosta mesmo. Here comes a new challenger! Pode ser a minha conexão mesmo. Você pode gravar com a gente, Manny? Cara, você já tá gravando, não importa. Não importa a opinião dele. Tá lag de querer. Eu acho. É, ele tá com lag nervoso. Vai falar, posso. Tchau, Manny. Vai embora. Desligou o cara! O pior é que eu não desliguei, foi muito mágico. Eu só falei pra ele ir embora e ele foi. É, parece que... Mas ninja, ninja inimigo. Falando disso, tem uma questão assim que a gente pode puxar até pro lado filosófico, né? Uma coisa meio platônica. Porque o hype é como se aquilo que você anseia está no mundo das ideias. E sim, quando você vê de fato aquilo, ele vem pro mundo real, mundo das coisas. E essa transição da ideia pro construto, ele nunca é igual a das ideias. É sempre um simulacro, né? Sempre é uma forma caída, menor, inferior daquilo que você imaginava. Porque enquanto ideia, ele é infinito, ele é perfeito. Mas quando ele se constrói, ele nunca atinge aquilo que você imaginava. Esse é o problema. Quantas mulheres você pegou com esse papo, moleque? Eu tô erotizado. Tem mais. Não, pense mais. Quantas mulheres você quis pegar ou não pegou, e aí você pensou nesse papo que ele tá falando, não, e falou, caralho, não, mas moleque, todo sentido. O primeiro amor da sua vida. É exatamente isso. Você fica lá, aquela idealizando, e caralho, vou ter 4 olha filhos, um cachorro. Tem que ser a Kita, não pode ser outra raça. Meu pariu. Mas sabe uma coisa que ajuda a fantasia platônica? É o fato de você não ter muitos detalhes. Isso ajuda. Por quê? Porque quando você vê uma figura incompleta, você completa ela com as suas vontades, com o que você gostaria que ela fosse. À medida que ela vai se construindo, à medida que os detalhes vão acontecendo, ela vai se tornando mais próxima do real, ela deixa de ser tão ideal. E aí você perde um pouco. É esse o problema. Quando você pega uma ideia e traz ela pro mundo, traz ela pra realidade, você rebaixa ela. Você caga dela. Que tá ela. Você caga dela. Estão buscando é potência. Quando você transforma ela em realidade, ela perde potência. Enquanto ela é ideia, ela tem uma potência infinita. Vai de acordo com a vontade da. Nenhuma máquina é perfeita. É o Gohan. É isso. Caralho, como assim? Tá vendo, muito Dragon Ball esse moleque, cara. Ele tá. Segunda referência já, Dragon Ball. É. Senhor Solid. Uma coisa que me lembrou muito quando você estava falando isso é a decepção constante de todos os artistas ao verem a sua obra em seu estado final. É muito comum o artista virar, desenhar, e aí falar assim, caralho, tá muito bosta. E mostrar pra alguém e a pessoa, Jesus! Tem um outro paralelo também. Pessoas no Facebook com foto selfie. Tirei essa foto, ficou horrível, kkk. Comentários. Que não, isso aí não, isso é diferente. Isso é attention horror. Tá linda! Tem que imitar o Google? Bem. Thank. Mas assim, tem muitos artistas que falam que, na verdade, a obra nunca tá pronta, né? Eles só perdem a paciência e larga ela. Sim, mas isso é igual você vai fazer projeto final, mestrado, doutorado. Nunca tem a hora de tá pronto, né? Você tem a hora que você para de fazer, né? Parei de fazer, tá aqui. Mas tem muita gente que assim não mexe mais, não vê depois. Ele faz o filme, grava a novela, grava o filme, fala, eu não me assisto. Acho que é o Johnny Depp que fala isso, né? Tem muitos artistas que fazem isso, eles não se veem. Não, assim, falando mas é um filme da grande. Olá. Here comes a new challenger! Jimenez. Falam que o John Williams não assiste Star Wars, né? Nunca viu. Nunca vi Star Wars na vida. Eu fico imaginando se isso não é, tipo, a súmula disso, sabe? Que vocês estão falando. O cara meio que faz um trabalho pica, assim, dentro do aquário dele, do que ele acha que é a composição dele, e ele nunca vai assistir a obra por finalizada, porque ele vai ouvir e vai pensar, caralho, como eu fiz merda com esse filme. Então vai reduzir a ideia dele, né? Porque no caso do John Williams, ele, tipo, pra ele fazer a trilha, ele deve assistir a parte do filme que a trilha tá entrando, não. Provavelmente. Não, notoriamente. Que não. Pelo que eles falam, onde o Williams não assiste. Pelo quesito de tempo de produção e tudo mais, o cara compõe sem ver o filme. Tipo, porra, isso é muito bizarro. Cadê o cara falar pra ele a ideia? Falou pra ele, ó, eu quero que desperte a emoção X. Ele fala, tá bom. É uma perseguição de nave. A nave, ela é circular, achatada e tá voando em meio de escombros com várias naves bem menores atrás atirando. Pronto, ele. Acho que nem isso, deve falar, você está cercado. Cara, mas eu acho isso. Eles são muito numerosos e você não tem chance de vencer, mas mesmo assim você vai lutar. Você é um fazendeiro de uma fazenda que não planta nada. É uma parada bem complexa criticar o John Williams porque ele é foda e eu sou um merda, mas eu acho que ele tá errado, cara. Ele tá legal. Legal pra caralho, mas acho que ele tá errado. Tá legal. Tipo, ele é um gênio, mas ele é um gênio por outros motivos, não por isso. Eu acho que tá errado. Não tem problema. Ele também acha que você tá errado, tá ligado? Ele tá lá pensando, tipo assim, caralho, cara. Manda uma carta pra ele, cara. Vou mandar uma carta pra ele e falar que ele é um bosta. Ele é o Hans Zimmer, né? O Hans Zimmer, ele compõe muito tentando dialogar com o que ele tá vendo na tela, com a cena. Ele tem esse trabalho, assim, eu vi no Masterclass a chamada, que ele falou que faz isso. É. Que obviamente eu não paguei. Ô, senhor da Eternidade, você pagou o Masterclass do Hans Zimmer? Não. Devia. Deveria. Quanto é que deveria? É? $100. Nem fodendo. Vale. Se você tem, né? Porra, Masterclass. Dead Mouse também tem um. É a jogada do século em ganhar dinheiro, cara. Que gênio essa porra, cara. Cara, pô, mas $100 pra você ser uma aula mestre, eu acho bom. É, esse tipo de troca de ideia, cara, eu acho muito, muito bacana, tá ligado? Você pega um maluco que tá trabalhando há mil anos e ele fala, pô, cara, eu vou passar meu processo pra vocês. Você pode ser um processo de bosta, por exemplo, tem um cara lá no Brasil chamado Castro que acha que eu tô errado. Mas de boa, $100 é que vocês ouviram o que eu tenho pra falar, tipo. Ah, mas eu não sei, não é porque o cara é gênio que ele é um bom professor. Não necessariamente. Ah, mas eles são mestres criativos. Mas alguma coisa ele vai contribuir pra você, com certeza. O cara talvez saiba explicar como é que ele faz, né? Não necessariamente ele vai pegar você pela mãozinha e vai fazer, tipo, sei lá, Daniel Azulay da música, saca? Isso não vai acontecer. Daniel Azulay, olha onde você foi. Eu acho que tem que... Eu acho que quando você tem uma aptidão, ou você tem um talento, é muito comum você fazer isso com... Pelo próprio talento, quando você tenta teorizar em cima disso, tem muita dificuldade. Você tá romantizando o talento e o trabalho, cara. Isso é produção, cara. Meu amigo, ele pega projeto atrás de projeto, cara. Hoje em dia não, hoje em dia ele só tá no fim da vida, ele faz o que ele quiser. Mas antigamente ele tinha 4 filmes pra entregar, tá? Isso aqui que é uma pegada épica, porque é uma batalha de nave, aqui é um tom mais ambiente. É trabalho, cara. Nem você ser roteirista e você falar, não, eu só escrevo quando eu tô com inspiração. Então você não vai ser roteirista. Vai ficar na sua casa batendo punheta escrevendo um livro que ninguém vai ler. Mas porque é trabalho. Na real, você vai ser tipo uma. Vai ser o George Martin. J.D. Salinger, tá ligado? Tipo, e é isso aí. Você vai escrever um livro na sua vida, sabe? E ficar rico com ele. Foda-se, ficar rico. Quer dizer, você não vai ficar rico, né? Mas aí você vai ganhar royalties pra caralho. E todas as suas gerações futuras, caso você as tenha, vão sobreviver do seu. Se o livro for bom, né? Ou você pode ser uma Agatha Christie, uma Sophie Hanna da vida, que escrevem sempre os mesmos livros, só mudam algumas peças. Dan Brown, mas todo ano tem. E. BioWare. Ubisoft. É isso aí. Ubisoft faz várias coisas ao mesmo tempo que são iguais. Isso, voltamos pro tema, finalmente. Agora, eu queria lançar uma pergunta até pro Ximenez, que chegou agora aqui. Hype existe. A gente não pode negar. Ele pode ser uma coisa... Muitas pessoas defendem que ele é uma coisa ruim. Acho que vale uma discussão se ele consegue ser bom ou não. Mas primeiro eu queria levantar o ponto. Alguma vez você teve uma expectativa muito alta, principalmente em relação a algum jogo, e ela foi atingida? Foi atingida. Sim, mas com ressalvas. Acho que pra mim, a parte... Cara, eu já parti pra... Conversei muito sobre isso, porque na real eu tenho um raciocínio de que, tipo, o hype é uma parada que todas as empresas de jogos eletrônicos gerenciam, né? Uhum. Inclusive depois que isso começou a chegar mais perto da gente com a questão da internet, porque antigamente pra você ficar hypado com uma parada tu tinha que comprar, sei lá, uma Nintendo World da vida e ver o que tava vindo, né? Só pegar um exemplo, né? Que é o seguinte, um amigo meu lá de Caxias, que é um pouco mais velho, tem 5 anos a mais, ele foi no cinema pequeno pra ver De Volta pro Futuro 2. Não sei se aqui passou em 89 mesmo, em 90, mas ele foi. Aí terminou o filme, o que tem? No ano que vem, do próximo capítulo, Marty McFly e Dr. Brown voltarão no Velho Oeste. É, criança, fica... Caralho! Viada! Mas morreu o assunto. Você nunca mais vai ver nada de novo. A menos que, sei lá, você assine a revista 7 em casa. E agora não. Agora, inclusive, o Ximenez vai poder dar uma experiência pra gente de ter sido alguém que já teve que gerar hype, porque quando fizeram o crowd do site Light Rush, bem ou mal, você tem que fazer isso, né? Não tem muito pra onde correr. A gente fez muito mal, na realidade, mas... Pode ser. Legal, é difícil fazer, cara. Aquela época depende muito também da magnitude das coisas que você tá vendo. Eu lembro que aqui no Brasil, pouquíssimas vezes na minha vida eu vi um comercial de videogame na televisão. Sim. E eu lembro muito quando eu era pequeno, em 98, eu vi um comercial na Globo de Ocarina of Time. E eu já tava meio hypado com coisas de revista, de Nintendo, aquela cartinha da Nintendo que eu recebia e coisas assim. Porra! Porra! Chorei! Era o melhor feliz aniversário que eu recebia. Eu devia ter guardado. Qual era o nome daquilo mesmo? Era Nintendo o quê? Nintendo Club, sei lá. Era na gradiente aquela porra. Hot Shots, eu acho. Hot Shots. Tech-toy, né? Tech-toy. E eu lembro que eu olhava e falava, caralho, isso vai ser maneiro pra caralho. Quando eu vi na televisão, eu falei, filha da puta, eu nunca vi um negócio na minha vida assim. Ah! Eu, quando você é criança, você é muito menos crítico. Não. Isso é uma vantagem, na real. Não sei se eu tivesse tanto hype hoje naquele jogo, eu teria achado tão foda. Mas quando eu era criança, o hype só me jogou lá pra cima e eu abracei um mundo ideal naquele jogo. Eu falei, caralho, isso aqui é tudo pra mim. Cara, de certo real, modo, assim, o hype fala mais com a criança dentro de você. É, exatamente isso que eu ia falar. Mas exatamente. Em especial, tipo, não é questão de você ser menos crítico. Eu acho que tem mais a ver com, tipo, quando você vai ficando mais velho, você vai se frustrando com várias gerações de expectativa que você faz. E aí, tipo, como você vai se fudendo gradativamente mais e mais e mais e mais, você começa a ficar cético das paradas que você tá vendo, né? Sim, até que a vida começa a ser hype. É ser maduro, isso é amadurecer, né? Você vê, toda pessoa que é... É muito comum você ver pessoas mais velhas, mas com menos garra em discutir política ou ver coisas sobre política. Já estão mais assim, ah, cara, foda-se, já pensei muito isso na minha vida, já acreditei em tanta gente, já me decepcionei tanto. Agora... Todos os caminhos estão errados. É. É muito comum eu ver pessoas mais novas, muito mais engajadas politicamente, pessoas mais velhas, mais foda-se, cansei disso. Eu já tô velho. Sim. É, mas tem vários motivos por causa disso também. É porque os jovens costumam ser mais idealistas do que os mais velhos. Mas a gente tá falando de experiência. Ontem mas vale tudo na vida, é assim, né? A gente, quando você é criança, você quer ser astronauta. Quando você tem 65 anos, você só quer receber sua aposentadoria. É meio grande, né? É, ontem eu tava numa escola... Mesmo que você tenha sido um astronauta. E tinha as crianças lá de 15, 16 anos, né, adolescentes, com cartazes, tipo, 49 anos, não... Fora Temer, não sei o quê. E eu falei, porra, a infância, né, cara? Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui numa passeata dos alunos pra ter passe livre de aluno lá em Caxias. Tomei porrada na perna de policial. Coisa estúpida. Hoje em dia é coisa que eu não faço, cara. Porque assim, o tempo que eu tô lá me manifestando por um Brasil melhor, eu podia estar grindando no Zeldinha. E eu não tô. Mas eu penso, caralho. Ou você podia estar grindando o dinheiro da passagem também. É, também. Eu penso... Pra quê, brother? Eu vou... Eu super imaginei o pivô, tipo, um canivete na rua, tá ligado? Falando cachorro, assim, sei lá. Ia ser foda. Esse país é... Estilando o cachorro, né? Esse país é uma merda, no dia vai... Gritando. Vai pro Canadá, vai pra Nova Zelândia, tudo bom. Deixa essa merda aqui pro... Ia ser irado se eu matasse o cachorro do meu passe gold, velho. Caralho, ia ser caralho. Que pessoa é essa? Para, dropa. A gente foi pro lugar escuro, de repente. Dropa cara. Dropa entranha que você vende pra... Vende pro açougueiro, sei lá. Não, mas então. O lance é o seguinte, você tem um lado do marketing, você tem um lado de alimentar uma mídia que te alimenta de volta, você tem que manter o cara com notícia pra ele poder falar do teu produto, você tem o lado de fazer... Você tem que estar a qualquer momento. As pessoas têm que estar falando do seu jogo. E é muito engraçado até porque... Nem que seja mal, cara. E a mídia gira em torno disso. Eu vejo isso no próprio Baixo Frente Soco. As pessoas, quando... Zelda, lançou Zelda. Tem muita gente que quer ouvir a gente falar de Zelda agora. Zelda é o jogo do momento que a gente sente falha de Zelda. Não é nota 10. É mesmo, chegou e-mail hoje pedindo. Não é, cara. A gente vai gravar o que a gente quer e foda-se, mas... Cara, isso certamente não é meu tipo de hype, cara. Eu acho que assim, tipo, teve uma parada... E aí eu já começo a entrar na parte mais amarga de você ser adulto, que é o seguinte, cara. Na real, eu meio que fui justificando a posteriori algumas coisas que aconteceram. Porque, tipo, quando eu era criança... Eu acho que o primeiro jogo que eu me lembro de ficar hypado pra caralho, que talvez tenha sido o teu caso do Ocarina of Time, cara, foi o Majora's Mask, cara. Uhum. O Majora's Mask, eu me lembro que na época ele saiu numa revista e ele ainda se chamava Zelda Gaiden, tá ligado? Ah, tipo, lembro. Tinha vazado, tipo, um beta do jogo, ou uma parada do tipo, tá ligado? E o meu pai, na época, meus pais já tinham se separado, meu pai tava morando em São Paulo, tá ligado? Então ele ia na Santa Ifigênia, onde a galera, tipo, sei lá, tombava o caminhão na estrada, o nego passava correndo, pegava aquele bando de jogo. ia vender lá, tipo assim, no dia do lançamento tava lá a caixinha por um preço, tipo, metade do preço da loja. Então, tipo assim, e o meu pai vinha de vez em quando pra cá, de vez em quando, tipo assim, com alguma frequência, pelo menos um fim de semana por mês, ele vinha pra cá. E aí, tipo, tinha lançado Zelda, ao mesmo tempo que tinha lançado aquele bagulho que era pra expandir a memória do Nintendo 64. Jumper Pack. Jumper Pack. 64DD. E eu me lembro que, tipo, naquela época eu sabia que tava vindo um novo Zelda. Eu sabia que eu gostava pra caralho de Ocarina of Time. Eu já tinha visto que tava com um clima um pouco mais sombrio, tá ligado? E eu meio que não comecei a não li lista de feature, eu não fiz nada. Eu só comecei a ficar ansioso pra saber o que que o jogo ia ter pra me oferecer, saca? E aí quando meu pai chegou, cara, eu me lembro que, tipo, eu fiquei esperando ele acordado até umas 1 da manhã, 2 da manhã, que é coisa pra caralho pra uma criança, uhum, muito nova. E aí eu botei o jogo, eu joguei 1 hora e eu desliguei, eu não entendi nada, mas eu tava assim, maravilhado, tá ligado? Eu sequei o jogo muito rápido. E a única experiência que eu tive assim depois de velho foi com Bloodborne. Yes! Eu vi exatamente a mesma coisa, cara. Foi tipo, eu vi que tava anunciado o negócio, não tinha nem título ainda, era aquele Project Beast. É o Zelda, né? De adulto, né, cara? Pois Project era o Project Beast. Ai, e aí eu falei, cara, eu não vou ver nada disso. Nada. E eu só vou ver o trailer quando sair. E acabou. Até porque na época eu tava meio puto, porque rolava aquele bagulho. Rola até hoje, né? Amanhã na Comic Con vai sair o teaser do anúncio do trailer do... Teaser do... Caralho, teaser. Vai ser hype, fuder, hype. Cara. O hype do hype? Você fica... Exatamente, é o hype, não, do hype. Não, foi há pouco tempo agora, a Capcom fez um anúncio no Twitter e falou assim, no dia 17 de março nós vamos anunciar a data... Na qual nós vamos anunciar o patch de correção do Street Fighter. Cara, não pode. Não, tipo, a gente tá chegando no meta hype, tá ligado? Cara, porque, tipo, esse assim, meta hype, eu olha só, eu só digo o seguinte. No dia 5, a gente vai anunciar o dia que a gente vai anunciar o dia que vai sair o teaser do trailer do filme. A Nintendo fez uma dessas recentemente também, tipo, dia tal eu vou anunciar o dia do evento de Pokémon. Uau! Caralho, vamos ficar lá, cara, vendo ao vivo, pra descobrir. Não, cara, deixa essa porra passar, daqui a pouco você clica aqui, ign.com, e vai estar uma capa, assim, dia X é o teaser da parada. Cara, eu meio que acho que, tipo assim, a empresa, eu tenho a impressão de que algumas empresas fazem isso muito violentamente, mas tem umas empresas que, tipo, sei lá, se o cara esbarra com, sei lá, o Kimishima na rua, ele fala, e aí, Kimishima, como é que vai ser o bagulho do Switch? Aí ele, sei lá, brother, vai ter uma press conference aí no dia tal. Aí o cara anota, e ele posta no site com letras garrafais, assim, Kimishima falou que no dia tal, tal, tal, o Messias vai descer a terra para falar de não sei o que lá. Porra, tipo, só para, por favor, tá ligado? Cara, o meu hype pessoal hoje é não ver nada. O meu hype é não entrar no hype. Foi o que fez igual o Bloodborne. Acho que foi o Chimedes que fez a mesma coisa. Eu não olhei porra nenhuma, mas falei, mano, vai sair, quando sair eu vou comprar, vou jogar no primeiro dia. Se eu gostar, eu gostei. Se eu não gostar, foda-se. No dia que saiu, inclusive, no dia que eu fui jogar a primeira vez, foi 2 dias depois do lançamento. Acho que foi 16 de abril ou fevereiro, sei lá, 2015. O Luke tava do meu lado, ele me viu morrer 38 vezes no primeiro puxão gigante. E aí, depois eu fiquei de 9h30 da noite até 5h30 pra passar da primeira porra de chefe do padre. E achei gostoso pra caralho, foi maravilhoso, aquilo foi uma experiência linda e eu não vi uma porra de um trailer antes. Mesma coisa foi o Inception, quando saiu no cinema. Isso é ainda 2010. Você não acha que isso é uma forma de hype? É, mas você é. Você viu o trailer do jogo, é um anti-hype. Você ficou empolgado. Não, eu não vi o trailer do jogo aí que você tá... Você preservou a ideia dele na sua cabeça. Pode ser. Sei lá, porque o que eu não entendo é a galera que, tipo, entra numa de, tipo, cara, hoje em dia, assim, 2 semanas antes do jogo ser lançado, você já tem, tipo assim, fulano zerou o jogo no canal do YouTube e tal. As primeiras 2 horas do jogo. Cara, essa parada... Eu entendo, para, tipo, esse negócio, a primeira hora, a primeira meia hora, tem várias pessoas que fazem isso, né? O Diego fazendo o Felicidade uma época, o Zangado, ele fundamentalmente é constituído em fazer isso, e isso existe, tem isso um papel que é tipo, pô, eu vou fazer aqui a primeira hora do jogo, assim, 2 horas do jogo, meia hora, pra galera ver se quer comprar. Ah, isso é justo, né? Isso é justo pra caralho, o Zangado faz isso, aquele Edu faz isso, nem todo mundo... Tá com dinheiro sobrando pra comprar todos o os jogos. O Twitch tá muito aí pra isso, né? Você, pô, será que eu compro esse jogo? Aí você assiste alguém jogando, sei lá, uma boa. Tanto que eles agora vão botar a opção de você comprar o jogo através do Twitch. E o streamer vai ganhar uma comissão. Olha aí, hein? Nossa. Cara, o Twitch é maravilhoso, cara. Aliás, quando o funciona? Twitch tava tendo, quando a gente gravou esse programa, já deve ter acabado, né? O Twitch Presents tava passando maratona infinita de Power Rangers. E aí, na hora do episódio em que o Tommy aparece pela primeira vez, caiu o tweet, cara. O tweet não aguentou. O Tommy derrubou o tweet, cara. Irado. Foda. Verde de inveja. Verde de inveja. Primeira parte. Uhum. Green with Evil. Mas, enfim. É, tá certo. Traduziram errado aqui no Brasil. Traduziram certo, adaptaram, né? Aí. Green with Evil? É, adaptaram, Daigo. Pelo amor de Deus, Felipe. Verde ruim. Manda a puta que pariu. Uma coisa que eu tava falando. Essa questão de se blindar contra o hype, jogar as expectativas lá embaixo e... Não, é jogar a expectativa lá embaixo, é só... Não, é ignorar expectativas. É só não ter expectativas. Pode ser. Às vezes eu entendo. Acho que é não ter expectativas. Às vezes eu tenho. Tem expectativa de que você vai de peito aberto na parada e ela vai ser legal. Tipo Star Wars. Ah, eu acho que quando você tá fazendo isso, já tem expectativa pra cacete. Não, mas rapaziada, você tenta proteger sua expectativa, tipo, não aumentar ela. É, eu tento proteger. Eu nem derrubo, nem levanto, mas eu tenho a minha e eu vou lá com ela. É o meu processo. Se você der o trabalho de se blindar, eu acho que você já tá no hype. Sim, com certeza. Exatamente. Mas porque é um outro hype. Funciona, aí é um hype paralelo. Se isolar totalmente, porra. Nunca tem. Não, isso só funciona, essa blindagem só funciona se você já tá predisposto a ver e você isso, não quer criar expectativas. Já decidiu. Então o efeito do hype não importa. Exato. Mas assim, hoje eu admito, eu sou assim. A porra do jogo anunciaram que vai sair. Eu já comprei a porra do jogo, não sei se vai ser bom. Infelizmente, eu cheguei num ponto onde eu estou pouco me fudendo pra essa porra. A porra do jogo vai sair, eu falei, acho que eu vou querer jogar esse jogo. Eu compro a porra do jogo na pré-venda, no PlayStation, sei lá. No dia de baixar essa porra, baixa sozinha, foda-se, tipo, só o Nier que eu não comprei. Sei lá, porque eu segurei. Agora também não vou comprar mais essa merda. Saiu, achei meio bosta, foda-se. Mas, por exemplo, o Horizon eu comprei bem antes. O Final Fantasy eu ia comprar bem antes, mas acabei não comprando e foi bom, porque eu vi o jogo físico vendendo e fui e comprei. Mas eu já vou comprar, eu vou querer jogar essa merda, eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu entendo, mas é só pra passar um pouco da minha experiência. Eu sou uma pessoa que às vezes fico muito ansioso com o jogo. E eu espero, eu quero, mas também... Eu tive poucas experiências na vida em que eu me decepcionei muito por um jogo que eu esperava, que eu queria muito jogar. Não sei se porque normalmente eu quero muito jogar um jogo que é muito claro que ele vai ser, tipo, sei lá, tô empolgado com Kingdom Hearts 3. Aquela merda ali é muito difícil não me agradar, porque tem tudo pra ser exatamente... Você gosta de lixo. Então... eu gosto de lixo. Eu vou gostar daquela merda. Um jogo que eu fiz um esforço pra pensar quais jogos que eu me hypei muito e não gostei. E o primeiro que me veio à cabeça foi Final Fantasy XIII. E Final Fantasy XIII, eu não acho que foi um jogo ruim pelo hype que eu fiz dele. Não. Ele é ruim porque ele é uma bosta mesmo. Ele é ruim porque ele é uma bosta. Se eu não tivesse hype nenhum, eu também teria reclamado do jogo. Com certeza. Eu quero pegar um exemplo de um jogo que eu sei que foi overhyped e que mesmo assim eu achei um jogo legal, eu me diverti e não saí puto. Muita gente saiu puto. Diablo 3 é um jogo também. Que foi o maior hype da história dos jogos, eu acho. Foi bem foda, cara. Foi sim. Foi uma gritaria do caralho. Eu acho que nenhum jogo... Só deixa eu fazer um adendo, PH, porque a gente tava falando muito do hype fomentado pela produtora do jogo. No caso do Diablo 3, a Blizzard não é santa, mas a culpa foi da comunidade. O hype do Diablo 3 foi da galerinha. Olha só, a Blizzard não tá fazendo nada. A Blizzard fica quieta dela e fala. Exatamente, mas... A Blizzard ela já tem uma maldição do hype. Tudo que a Blizzard vai fazer, ela tem o toque de Midas do hype, é o toque do hype. Ela fala assim, eu vou lançar esse jogo aqui que é sobre Freffles, hein, nego? Caralho, Freffles! Ah! Freffles da Blizzard! E o nego já começa a ficar muito rapado. Cara. Agora, quando você pega o jogo, que foi mega hype da história, e a Blizzard fala que vai anunciar a continuação, nego explodiu o saco de tanta porra que acumulou ali. Pois é, era isso que eu ia falar. Tipo, o Diablo 3 foi a minha única experiência que foi... Quer dizer, o Final Fantasy 13 também, mas eu não tava tão... Naquela época eu tava hypado pro que viria a ser o finado Final Fantasy 13 Versus, né? Que foi o 15 agora. Eu já falei disso. mas a Blizzard, o Diablo 3, cara, eu fiquei hypadaço, porque eu joguei muito 2. E 1, os dois, né? E aí, porra, me amarrava pra cacete. E aí quando chegou, era tipo o WoW Lite, tá ligado? Eu fiquei puto. Era literalmente Wall Light. Né? Era literalmente Wall Light. Eu fiquei muito puto. Agora. Cara, eu acabei me divertindo com o jogo, mas o jogo foi muito decepcionante. Ele é um ótimo. Ele é um ótimo jogo. Ele é um ótimo Wall Light. Mas ele é um péssimo Diablo pra mim, tá ligado? É um Wall Light de boa qualidade. Ah. Eu não sei, cara, porque eu peguei pra jogar Diablo 2 e a sensação não foi muito diferente, não. O jogo é isso. Cara, foi bem diferente. É porque é a época. Você. Pode ser, tem isso. Tem um lance de você querer replicar a sua experiência e você não consegue, mas. A Diablo 2 é superior a Diablo 3. Eu gostei do 3, mas o 2 é melhor. Então, simples fato. Vamos fazer uma lanzinha pra jogar Diablo 2 com mods. Cara, vamos. Hell Unleashed, vamos. Vamos fazer uma lanzinha pra jogar Diablo 3. Ih, amanhã tem um compromisso. Ah, eu acho que isso é muito da viuvez de todo jogo, cara. Não, é que o jogo é diferente. Mas eu curti pegar um jogo, a campanha que eu joguei do jogo e o multiplayer que eu joguei com um amigo meu pra terminar tudo no mais difícil, eu me diverti. Eu achei legal. Um dia eu enchi o saco. Eu tenho uma pilha de jogos. Eu colecionei jogos do PlayStation 3. Eu tenho mais 50 jogos do PlayStation 3 e 99,9% daqueles jogos eu não jogo mais. Que nem Diablo 3, cara. Não é um jogo que eu queria jogar pra minha vida inteira. Eu me diverti, foi legal enquanto durou. Valeu, beijo, me liga. Eu jogo Diablo 3, tá? Eu sou uma pessoa que toda season entra lá, faz a seasonzinha no início e para de jogar. Mas eu ainda acho que o Diablo 2 foi melhor. Eu acho que rolava uma vibe, tá? Que muitas sequências, elas fazem o máximo de esforço pra preservar a vibe dos originais, tá ligado? Pra você ser um sucessor digno. E se tem uma série que eu acho que fez isso bem pra caralho, foi o último Doom, saca? Doom recebeu só crítica positiva pra caralho. Eu não vi uma pessoa falando mal de Doom. Tirando o multiplayer. Eu não vi ninguém falar de Doom, ponto. E é uma... Ninguém do nosso círculo de amizades joga essa porra ou fala essa porra pra mim. Então, eu tinha esperança no Bernardo. Como o Bernardo não jogou. Cara, eu tenho um amigo que ele é fã, você, ele é fã de Doom. Eu não tinha placa de vídeo boa na época. Como é que aconteceu? Eu joguei quase no time assim. Mas é o tipo de jogo que eu jogaria, tipo, assim. Vamos ver quanto é que tá. Pera aí, vamos ver agora. Deve ter caído muito por isso. Tem um amigo meu que é fã de Doom, o Fred, e mesmo assim eu não ouvi falar nada desse jogo. Não, mas o single player é muito bom. Ele traz muito. Eu vi todos os reviews. Eu consumi o jogo sem ter jogado. Acho que é. Ah, ora, irmão do Caio! R$115 nessa bosta. 50%, mano. Porra, era 200 antes? Meu Deus, tchau. Esses preços, cara. Ah, Steam agora virou videogame, né, gente? Tem que ser. Falar que esses governos estão virados. Governo Temer, Lula, Dilma. Fernando Henrique. Não, cara, o jogo tá muito legal e eles tentaram preservar. Eu joguei, tá? Eu não sou fã aficionado de Doom, conheço gente que é muito mais viciada. Cara, eu acho que eles tentaram preservar não só a alma dos Dooms antigos, como, tipo, cara, se você ver, a trilha sonora desse jogo é incrível. A campanha é boa. É bacana. Eu não joguei inteira, eu joguei uma parte, tá ligado? Deixa eu meio que fui acompanhando os brothers. Cara, parece bem maneiro pelo vídeo que eu vi no é bem bacana mesmo. No HLTP aqui, quanto tempo leva pra zerar o jogo. Mas o importante não é só ele ser um jogo bom, eu achei ele um bom sucessor, tá ligado? Que é o caso do Diablo 3, que, tipo, acho que meio que foi morrendo, porque, tipo, no 1, cara, óbvio que quando você é criança rola aquele cagaço, tá ligado? Mas eu acho que o 1 era muito mais climático, mais pesadão, sem assim. Sem dúvida. O Diablo 2... Ah, sim. Mas era bem mais arcade, foda-se. O 2, ele ainda preservava um pouco disso, em especial antes da expansão, né? A expansão eu já achei que perdeu um pouco a noção, tá ligado? Virou um negócio meio Guerra Santa. Cara, não era mesmo. Quando era criança, tipo... Doom 2 era Doom 1 com mais fácil. Uhum. Não. Perdão, você tá falando de Diablo, foi mal, perdão. E a gente, ó. Não, olha só. O Diablo 2 é mais arcade, porque ele abriu a porta pra mais gente jogar. Ele quis sair do nichozinho onde ele tava. E isso foi bom. A gente tá falando de Diablo ou Doom? Eu tô muito perdido. Não, agora eu tava falando que o Doom é um ótimo sucessor e o Diablo 1 pro Diablo 2 eles preservaram bastante do clima do jogo. Okay. E o 3 eu meio que acho que ele, tipo, cagou maior, tá ligado? Tipo assim, não, agora foda-se, vai ser Guerra Santa, tem um trilhão de caboclo de cada lado. E, tipo, o 1 e o 2 ainda era muito, tipo, você é um guerreiro ferrado, tu tem que entrar numas cavernas, cara. E o bagulho vai ficar sério. E é um negócio, a atmosfera era mais pesada. No 3 era tipo 300 Esparta, foda-se. Quebra os portões do céu, mata todo mundo, fica com um bando vai, de bagulho em cima de você. Porra, cara. Aí eu achava isso um saco, cara. Tipo, eu gostava da vibe do 1 em especial, do 2 também. Era muito bom, era muito gótico, muito. É, exatamente. Você ia descendo em direção ao inferno, tal. A tradução do Doom pra português tem umas adaptações muito maneiras, misturando palavras, tipo, inferno e, sei lá, anos. coisas assim. Mas... aí é o Infernanus. É, tipo isso. Mas tem... caralho. Tem umas liberdades muito boas aqui na tradução. E é o que eu tava falando. Eu acho que você consegue administrar o seu hype para o bem. É tipo o lado... é tipo a força, entendeu? Você consegue usar ela pra um lado ou pro outro. O overhype que eu tive foram em poucas situações e eu não me lembro de ter me frustrado por ter hypado muito um jogo. Agora, um jogo que... uma série de luta que eu sempre falei que eu era apaixonado antes do programa. A gente tava mega hypado pro Marvel vs. Capcom 3. Saiu Marvel vs. Capcom 3, muita gente criticou Marvel vs. Capcom 3. Eu acho que lá você morreu. Eu me amarrei muito. Foi o quê? O quê? Foi o último jogo que eu comprei, parceiro. Comprei pra PC hoje, de manhã. Sério? É a terceira vez. Tá batatinho, bro. Ah, tu tá zoando. Tu trocou teu PC já, ô Castro? Oi? Não, vou comprar semana que vem, eu acho. Pra semana que vem? Beleza, aguarde coisas do seu Steam. E era um jogo que eu e o Lapis, a gente falava muito, a gente gostava muito da série Versus, a gente, caralho, vai ser muito foda. A gente comprou, nego falou bem e mal, e a gente só tava jogando. E tava claro. Tipo, zaz, a gente jogava essa merda todo dia. Fez live o caralho jogando essa porra. Fez live o caralho. Que delícia de jogo, gosto muito. Não, mas olha, aquele jogo... lacrado, velho. Tá lacrado, tá aqui na minha mão, vou tirar uma foto. Cara, o Marvel's Capcom foi exatamente a mesma coisa de Diablo 3 pra mim. Tipo, o jogo é... eu me diverti pra caralho com o jogo, mas me decepcionou pra cacete. Porque eu esperava... nos dois casos, eu esperava a experiência do 2, que era muito superior. Do 2, do Marvel? Sim. Se eu tivesse falado do 1, era uma coisa... não, olha só. O 1 também era, cara, melhor. Eu acho Marvel vs. Capcom 2 fraco, ao contrário da internet inteira. Nossa, o Marvel... é, olha só, Marvel vs. Capcom 2 é um momento do YouTube, tá? Isso é um Mugen fudido. Não, mas é porque a cena é muito boa. A cena do Marvel 2 segurou a cena de jogos de luta nos Estados Unidos por muitos anos. É porque era o único jogo de luta que fazia parte da cena, basicamente. O jogo de luta que ainda ficou muito tempo segurando, teve muita money made. Isso e Street 3, né? Mas enfim, o Marvel 3, o negócio é o seguinte. À medida que o jogo foi evoluindo em tempo e a comunidade foi entendendo o jogo... hoje em dia, Marvel 3 é Virgil, Dante, Morrigan, Doom, Magneto, acabou. Assim. Tempestade. Não, Tempestade, só o Justin joga com Tempestade. Não, tá rolando muita Tempestade ainda. Ah, mas é até, enfim. Sei lá, o Marvel 3 pra mim é o tipo de jogo que, tipo, eu jogaria ele felizão e daria risada pra caralho na casa de um amigo meu. É isso. Eu não gastaria dinheiro com ele nunca na minha vida. É, eu gastei pouco dinheiro com ele, eu comprei 4 vezes só. É... caralho. 5, aliás, que teve o Marvel, aí Ultimate Play 3, Ultimate Play 4, Ultimate do Vita e Ultimate PC. Eu quero comprar pra Xbox aqui. Foi foda, o Comandante Cobra tava no estado. Eu lembro! Pra comprar essa porra, a gente tava. Compra, caralho, compra! Ele comprou pra mim, pra você, não comprou pro Castro, por algum motivo o Castro ficou transtornado. Sim. Em casa. Foi aí que Ornelas virou meu melhor amigo. Por que tu comprou pra você, cara? Tu deu dinheiro pra ele, não? Amizade terminada com isso. Caralho. Anelas é meu melhor amigo. Ele não comprou por motivo de jeito, foda-se. Eu lembrava. Crise no baixo frente. Eu não lembrava disso. Caralho. Não, eu lembro que a gente falava. Friendship with Valeriano over. Now Ornelas is my favorite. Na eternidade, ele falava no meio da nossa gravação de coisas tipo: eu quero ir embora, vocês estão falando desse jogo, vão se foderem. Eu não lembro, mas acho que eu paguei isso na cabeça. Porque depois ele comprou, ele jogou e foi tudo bem. A gente foi. Eu comprei graças ao Ornelas, salvador da pátria. Ah, Ornelas. Caralho, mudou teu Pedro favorito, né, cara? Nessa época. Não, mentira, nessa época meu amigo favorito era o Rato. Rato não é Pedro, não, né? Não. Ah, entendi. É Rato. É exceção. Não, o negócio do Marvel, cara, tem um seguinte também. Pra mim, o que fez o jogo perder o hype, que perdeu agora, né, depois de 300 anos também, é que o jogo foi se limitando a ser 5 bonecos. Que é uma coisa que, pô, pra mim mata um pouco... Mas eu sei que eu vou falar uma coisa que dá um programa inteiro, um podcast inteiro. Então vamos tentar resumir uma frase ou só falar não pra mim. É o que você vai falar. Tá bom. Um jogo de luta, cuidado. Se você estender ele por muito tempo, ele não vai se resumir a poucos personagens? Não. Não. Não. Então, tá, pronto, beleza, não. Fechou. Valeu. The King of Fighters 98 aí, até hoje. Tenho dados estatísticos comprovando que isso é uma mentira. Caralho. Se transforma. Calma aí. Arruma aí. Fala sério, eu não tô no computador, mando um artigo pra você sobre o metagame. É, mas tem essas paradas de metagame. Ah, o próprio Marvel, né? Mudou aí quando apareceu o chileno lá, o Crane Brook. Vou mandar. Não, mas tem períodos estáticos onde meta fica parado um tempão. Tem. A real é pegar a evolução da tier list do Smash Melee. É genial, cara. Okay. O Melee é um bom exemplo, porque ao contrário do The King of Fighters, do Street 3, ninguém nunca parou de jogar Melee. E quando saiu o Brown, ninguém jogou o Brown. E quando saiu agora o 4, a galera do Melee não quer descer do palanque onde eles estão, já de serem os fodões do Melee, e eles não jogam o 4. Então o Melee é jogado até hoje. 15 anos, 16 anos já que o nego joga o jogo igual retardado. Tem vários. Melee! É, Melee! Tem vários malucos de 30, quase 40 anos aí que jogam essa porra ainda. E é, realmente muda muita coisa. Boa, boa, Ximenes, perfeito. Ximenes é um lord, né, cara? E tem uma outra discussão que é interessante, é quando que você não deu uma foda pelo jogo, tava achando que o jogo ia ser bem bosta e você se surpreendeu bizarramente? Alguém teve essa experiência? Achar que o jogo ia ser uma merda e eu gostei? É. Cara, você já teve, eu só não me lembro. Quando eu acho que é uma merda, eu não compro, tem esse problema. Não, então, olha só, às vezes eu acho que o jogo é uma merda e eu compro por algum motivo bizarro. Não, olha só, eu tenho um exemplo supremo. Eu tinha muito preconceito com GTA. Não, Smash Brothers eu pensei que você ia falar, mas beleza. Pô, achei que era Halo. Smash pode ser, não. Eu vou falar um mais antigo. Não, o Smash me fez mudar de opinião. Eu não tinha preconceito com o Smash. Eu só achava, essa porra não é jogo de luta. Eu mudei de opinião. O jogo é muito bom, gosto pra caralho. Agora eu entendo, agora eu defendo que essa porra é jogo de luta. Foda-se. Pode vir o filho da puta supremo discutir comigo. Mas o Smash, eu acho que foi menos crítico. É, na época do nosso Play 3 e o caralho é 4, eu tinha preconceito com GTA. Eu achava, ah, essas porra de mundo aberto e ficar andando meio sem... Aí saiu aquele jogo, aquela coisa maravilhosa, no velho oeste americano. Eu vou comprar. Aqueles negros maravilhosos. Aquele, porra, aqueles cowboys maravilhosos que usam jeans e chapéu. E aquele, porra, aquele, por muito tempo, assim, foi o top 2 da minha vida com Final Fantasy, tá, top 3, sei lá, com Final Fantasy Tactics e, sei lá, um The King 98 da vida. E aquele jogo, o Red Dead Redemption, ele... Eu fui achando que, eu vou ver se eu gosto. E eu acabei ficando apaixonado por aquela porra. Cara, eu tenho uma falha de caráter. Eu nunca joguei Red Dead Redemption. Eu também não, mas eu não considero isso uma falha de caráter. Também não, tô bem feliz. Pior ainda. Na minha profissão, eu acho que isso é uma falha de caráter. Você jogou ovacionado pra caralho. Recomendo. Sólido, jogou, né? Joguei pra caralho. Eu recomendo, principalmente pra cena da musiquinha no cavalinho. Cara, ela só toca uma vez aquela porra daquela música, mas você nunca esquece. Cara, nunca esquece essa cena, mano. O Dash gravou com a gente há pouco tempo, né, lá do J-Wave. Ele tava zerando esse jogo, né, que ele pegou um Play 3 agora. Aí ele falou, pô, eu tô numa parte aqui que os caras falaram que eu vou pra casa finalmente, não sei o quê, e bababá. Aí eu falei, moleque, então para de falar comigo. Ele tava vendo a live de Horizon. Para de falar comigo, abaixa o volume da live, do Discord, e vai só ouvir a música. Aí ele foi. Não, vai só pra casa. Isso. Pra casa. Depois ele chegou assim, depois de uns 40 minutos, falou: cara, eu acho que esse é o jogo mais fantástico que eu já joguei na vida. Viadinho. Ah, que jogo maravilhoso, que gostoso. É bom mesmo. Ah. Mas, e o Smash também, mas o Smash foi o seguinte, eu quando comprei o Smash, eu tinha jogado o demo, né? E aquele demo eu joguei, eu achei que falei, caralho, jogo meio retardado, assim, não faz sentido. Então eu ainda comprei o jogo com um pouco de preconceito. Mas aí como eu fui aprendendo o jogo aos poucos, eu vi que na verdade o problema é que eu nunca tive preconceito. Eu só nunca soube jogar aquela porra daquele jogo. Aí quando eu aprendi, eu falei, na verdade eu gosto disso aqui. Ah, então é assim que funciona. E também tem o seguinte, cara, também tem o seguinte, o Smash que eu parei pra jogar, o Melee eu nunca tinha jogado na vida. Eu joguei o de 64, depois de muitos anos, eu achei uma merda, porque já tava datado, e eu joguei aquela bosta de Wii, cara. Aquele jogo é muito ruim, cara. Ele não é essa Coca-Cola toda. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim, cara. É porque, ele é divertido. Olha só, Nisnimigo, você gostou do jogo porque você se divertia jogando com o Mestre Splinter e sei lá com quem você jogava. Eternidade com o Anticobra. A tarde inteira, cheio de item, pegando especial. O mundo tava quase ganhando na hora, o outro pegava especial e fudia o outro. Isso é divertido. Foi toda uma experiência que eu tive em desbloquear o meu Wii pra conseguir jogar esse jogo, que eu não tinha dinheiro. Então, aí eu me frustrava porque ele não conseguia ler o DVD pirata do jogo, que ele travava numa parte. Aí eu descobri um jeito de você botar o jogo, ele carregar, eu tirar o jogo, aí o CD no meio do jogo, aí ele não carregava a cutscene inicial, eu fazia alguma coisa lá, botava o jogo de volta e ele funcionava. Só nisso eu já tava tipo, eu vou jogar. Travava PH naquele então... chefe ridículo do modo história, e você tinha que matar aquele chefe pra habilitar os personagens, então era um inferno. Aí que tá, cara. Essa risada teve até um fundo de choro, né? Foi chorar um pouquinho, né? O jogo é bom na tua cronologia pessoal, cara, o jogo é maravilhoso. Esse jogo é ruim, cara. Esse jogo não é bom, cara. O próprio 4, muita gente acha uma merda, fala que bom é só um Melee, só presta um Melee na vida. Aí eu não sei dizer. Eu acho uma ali, sei lá, meus olhos, meu olho não consegue acompanhar mais aquela. Aquela porra é mais rápida que Marvel. Ultimate Chiita, então, que eu acho que é o melhor de todos no texto agora. Não, você é o sozinhão. Concordo. Não, concordo. Chiita, não, Chiita não, porque tem muitos Chiitas no mundo. Vocês são os sozinhões. Não, vocês quatro. O Jigglypuff era quadrado. Gente, e o hype? Vai, cada um fala um hype que decepcionou violentamente. Olha só, eu vou falar um, tá? Não decepcionou violentamente, mas eu estou tentando lá. Ah, não precisa, uma história de hype. Não uma história de hype. Pode até ter lived up. Beleza, olha só, dia 3 saiu o Zelda, tá? Dia 3 de março. Eu fiquei até 2 da manhã acordado pra deixar o Zelda baixando, beleza? Por quê? Queria jogar. Eles não fizeram pré-venda, os filhos da puta. Aí 2 da manhã eu botei o Zelda pra baixar, fui dormir. Quando eu acordei, tinha baixado os 10 GB. Mas a atualização não tinha baixado porque deu merda na internet no meio do caminho. Eu falei, foda-se a atualização, deixei o jogo. Aí, mas aí vim trabalhar, sexta-feira de manhã. Aí quando deu 4 da tarde eu abri o jogo pra jogar. Aí fiz um pedacinho, o Granville até tava comigo no Twitch que eu tava testando pra jogar mais tarde. Aí fiz lá um SK Pivoto, joguei uma flash lá bonitona na caveira. Depois eu descobri que aquilo é scriptado pra caralho, pra qualquer idiota fazer aquilo. Era trailer, era tudo. Pra quem precisa fazer aquilo, jogar a flash na caveira e explodir a caveira por dentro. A caverna, de Grayskull que tem no jogo. É, e aí o jogo cai muito frame, não sei o quê. E aí começaram as notas, tipo 10, Famitsu, 40, óbvio. Famitsu não leva a sério. É, também, não leva a sério, não leva a sério. Nunca, porque eu nunca soube ler japonês mesmo. É, aí, Metacritic 99, 98. Aí o Jim Sterling deu 7,5 pro jogo. Deu 7 pro jogo, aliás. E hackearam. Caralho, ele. O mundo caiu. Hackearam ele, o mundo caiu. O céu está caindo. Oh, mas vocês lembram do Twilight Princess? Quando o Jeff Katzerman, que era da GameSpot, deu acho que 8,9 ou 7,9 pro Twilight Princess. E ele foi demitido. Nossa. Mas, bom, certamente não foi só por causa disso. Não, foi só por causa disso, não. Porque também ele bombou o Kenny Lynch. E o Kenny Lynch tinha patrocinado uma puta campanha de marketing na GameSpot. Aí quando ele já tava com a sinal amarela. Quando ele deu, sei lá, 8 e 9 pro Zelda, pum, demitido. É só a desculpa que eles precisavam. James Cornalism. Mas aí eu joguei o jogo, etc. Depois joguei um pouquinho mais. O jogo tem uma jogabilidade deliciosa, as mecânicas são muito boas. Mas assim, cara, eu discordo dessa galera. Eu acho que o jogo não é 10, brother. O jogo no Wii U roda mal, aí hoje eu joguei no Switch. Dá. Cara, no Wii U, alguma coisa entre 9 e 9,5. E. Acho muito. É porque você. Eu realmente não consigo empolgar ninguém jogando aquele jogo. O Bosch me falou a mesma coisa. O Bosch falou, era sua rola longa. Pivoto, você não é feliz jogando esse jogo. Coisa que no Horizon, no dia que nós jogamos no Horizon, o nego falou, caralho, cara! Pô, tu tá empolgadão, cara! E não sei o quê. Eu acho que vai ver, eu não me empolguei. Vai ver, eu tô tentando ser muito crítico com o jogo. Mas eu cara, acho que então, é isso mesmo. Eu não daria 10 pra nenhum jogo que eu joguei na minha vida adulta. Eu acho que também não. Nenhum jogo. Agora, se eu pensei em jogo da época da minha infância, eu dou 10 pra vários. Chrono Trigger é o primeiro que vem na minha cabeça. Olha só, isso foi uma cagação de regra que eu tive por escrito com o Pombo. Que o Pombo tava reclamando, você é um babaca, cuzão, tá cagando regra, o Zelda é fantástico, é maravilhoso, tô jogando aqui no meu Wii desbloqueado, que eu pirateei. Aí eu falei pra ele o seguinte, falei, cara, meu, só vou dar 10 pra um jogo se, primeiro, o jogo for uma reviravolta de realização na época dele, coisa que esse Zelda não é, ele realmente não faz... Perto disso, ele faz uma coisa de nova, que é usar o escudo pra fazer snowboarding. Em videogame não tinha... Tinha lá no Senhor dos Anéis. Talvez Skyrim tenha, mas que eu saiba não. Isso é maravilhoso, mas não é uma Sonic reviravolta. Sonic tem, com certeza. Ele Sonic usa snowboard em tudo. Sonic 3, é. Mas a realização musical do jogo tá muito abaixo do esperado. E aí, foda-se. Assim como o cara dá 10 só porque é Zelda, eu quero tirar ponto, porque o som é ruim, cara. O som de Zelda Breath of the Wild é ruim. Eu achei... O som ou a música? Tá. A música. Eu achei aqui. A música. Ah, tá. O jogo pra ser 10, pra mim, tem que ter música foda. Achou tão boa, eu vou fazer um juramento agora, não vou tratar com isso, mas eu acho a música do Breath of the Wild um dos pontos altos. É mesmo? Cara, pra caralho. Mas ela essa é a magia de... Ela é incidental, opinião. Cara. Essa ela foi feita pra ser incidental, tá ligado? Porque joga mundo aberto. Mas enfim, mas vamos não, lá. Eu entendi. Olha só, faz todo sentido a música ser incidental, tá? Mas assim, os outros Zeldas também, vários outros também eram meio mundo aberto. E nem por isso, quando eu tava no mapa, tocava uma música incidental em vez de ficar. E aí, beleza, fiquei chateado. Não, quem, mas... quem não pisa num mapa de. As músicas têm que ser marcantes. Quem não pisa num mapa de Zelda e pensa. Pam pam pararam pam. Pam pam pararam pam. É, esse não tem. Esse não tem isso. Esse não tem. Não, não vai esperando. Não vai esperando. Ele quer. Cai muito frame no Wii U. Aí hoje eu joguei no Switch. Isso é verdade. Hoje eu joguei no Switch. Cai um pouco menos. Eu joguei no Switch tablet. Então não sei como é que é quando vai pra televisão. No tablet caiu bem menos em relação ao Wii U. Wii U, pô, tu joga 5 minutos tu vê o frame caindo. No Switch joguei. Joguei uma luta lá do contra aqueles goblins genéricos e não caiu o frame. É, mas assim, o jogo pra ser 10, cara, tem que ser perfeito, brother. Eu não achei perfeito. Mas é Zelda, cara. Sim, cara, mas... Funcionou. Então, mas... O Senhor da Eternidade, ele tá falando um jogo que você falou, caralho, vai ser muito fora. Caralho, vai ser muito fora. Você jogou e falou, que bunda. Star Fox Zero, pronto. Ah, isso! Star Fox. Mas você não esperava nada de Star Fox Zero. Não, eu, mas assim, eu esperava que fosse bom, no mínimo. Falar, porra, o jogo é Star Fox. Já teve algum ruim? Não aquele do GameCube. Aquele do GameCube não é Star Fox. Ah, tá. Star Fox Adventures. Ah, tá. Beleza? Aquele jogo nem era pra ter sido Star Fox, né? Eles trocaram personagem na última hora. Isso, aí. É foi... tipo Mario 2. Tipo Mario 2. Não esquece que ela gosta. Mas qual outro foi ruim? Quantos Star Fox tem? Então, Senhor da Eternidade. Quantos Star Fox tem? Tipo, quantos Star Fox bons tem? Ah, tá, 64. Beleza. Eu tava esperando no mínimo isso. E tipo assim, esse Zero, ele é quase um remake do 64, só que ruim. Tipo uma cagalhonice do aquele Trailers Honestos fez um trailer muito bom do Star Fox. É muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. É, o de Bloodborne também é perfeito, mas o Star Fox era sensacional. Tipo. Não, o do Kingdom Hearts também é muito bom. Cara, os deles são muito bons. É muito bom. É tudo, pô, tem muita inveja desses caras. Honest Trailers. Honest Trailers. Eles fazem muito de filmes, mas eles dão uma parceria com os Most e fazem de jogos também. É um cara que tem voz. O cara tem a voz zeradíssima. Dos mesmos criadores de jogos adultos como Dark Souls. Senhor da Eternidade, você tem um joguinho aí, uma historinha... Ah, é, não, eu ia contar, eu vou tentar ser breve. Eu lembrei dessa história porque o Ximenes contou quando ele era moleque, ele criou hype pelo Ocarina of Time. Majora. Aí eu acho que o... É, o Majora, isso. O Ocarina do Majora. É, eu lembrei quando eu era moleque, acho que foi, esse foi o primeiro jogo que eu criei hype na minha vida, talvez o único que eu criei, tipo, realmente hype, que foi o meu primeiro amor, que foi o Yoshi's Story. Que na época, que é tipo, cara, era muito antigo essa boy, eu era muito criança na época. Você não gostou de Yoshi's Story? Não é que eu não gostei, cara, tipo assim, eu acho que eu criei um hype muito desproporcional pro jogo. Eu, tipo, eu comecei a endeusar aquele jogo de uma maneira. E na época, tipo, a internet não era tão internet como é hoje em dia. Antigamente só tinha pornografia e só. Então, é tipo, era difícil achar material sobre a parada, sacou? E eu ficava pesquisando eternamente material sobre esse jogo. Eu acompanhava todas as notícias que saíam sobre essa merda, todos os screenshotzinhos, todas as paradas novas que eles lançavam. Até porque Yoshi's Island é um jogo pica, né? Acho que o Yoshi's Island é incrível. Ah, o Yoshi's Island do Super Nintendo. Sim. Esse jogo é incrível. Cara, e mais bizarro ainda, nunca joguei esse jogo. Sério? Não, hoje em dia, tipo, hoje em dia eu joguei, mas na época eu não tinha jogado. Na época eu também não joguei, não. Ele é melhor. Eu ia falar que, tipo, o Yoshi's Island é um jogo que envelheceu muito bem. Sim. Uhum. É? Não, aliás, esse jogo eu fui jogar só, tipo, no retrasado, com minha namorada já. A gente pegou, porque ela é fanática por Yoshi. Eu joguei, tipo, recentemente também. É, não? Ela é fanática por Yoshi, a gente pegou esse jogo. Depois ela pegou o de Wii U e triturou o jogo de Wii U também. Mas eu antes também nunca tinha jogado, não. Ele, porra, o jogo é lindo, cara. É engraçado você falar isso na eternidade, porque eu não achei o jogo ruim, eu não fiquei puto com o jogo Yoshi's Story, mas ele me deu aquela sensação de eu queria mais. Exatamente. Tipo, o Yoshi's Story é broxante porque ele é muito curto. Exatamente. Ele é curto, ele é repetitivo. Ele não tem nada. Ele é tipo... A coisa mais fatal do jogo é arrebentar o portão do castelo. Você fica fazendo yupi! Sim. Um pedaço de madeira. A musiquinha retardada que é irado. Mas tem uma... Exatamente. Eu tava vendo outro dia um vídeo no YouTube que aí tinha um vídeo do Yoshi Story lá. Aí eu fui ver, Yoshi Story Complete Playthrough. Eu falei, maneiro. Fui clicar e eu fui logo pro final. E quando eu vi o final daquela historinha, o livrinho, que são todas as fases contando o que você fez, e ele fica... E Apple. Meu Deus. Trouxe uma nostalgia boa, cara. Dá aquele sorriso assim, tipo. É, pô, não tem. Foi uma coisa legal. O Yoshi consegue ter músicas ridículas que te fazem dar um sorriso, né, cara? Só tem. Não, cara, é mágica. Sim, é mágica. É muito galinha pintadinha, cara, aquela porra, brother. O de Wii U também. É só música assim. E você lembra de todas, né? É impressionante. Galinha pintadinha total, essa porra, cara. Peppa Pig do Yoshi, moleque. Eu achei semi-emocionante, achei maneiro. Semi-emocionante, é um novo grau. Cara, tá certo, é semi-emocionante mesmo. Agora, o meu hype que eu tive quebrado foi muito engraçado, foi junto com o Senhor Eternidade. Eu não sei por que a gente deu de cara na parede assim. Porque anunciaram Final Fantasy XIII, botaram vários vídeos e a gente falou, aí, vai ser maneiro pra caralho essa merda. Aí a gente era duro pra caralho na época. Não que a gente não tenha dinheiro pra caralho hoje, mas na época era mais duro ainda. A gente falou, moleque, bora comprar na Shop2, bora rachar essa merda. Eu dou metade, eu vou morar na tua casa pra gente zerar essa porra. Caralho. Meu Deus. Aí vocês prosseguiram para passar 12 horas segurando pra frente e apertando o ar. Aí eu fui pra casa dele e fiquei, tipo, muito tempo lá. E a gente jogou, revezava essa porra, jogava. E acho que durante a gente até ia se divertindo, mas quando a gente foi chegando no final do jogo, a gente falou, cara, esse jogo. A gente começou a perceber que ele era pointless. Não é bom. Eu não vou negar, eu me diverti jogando ele quando eu tava lá, mas foi mais pela experiência de dividir um jogo com um amigo, zerar o jogo junto. Sem dúvida. Qualquer coisa que a gente tivesse jogado seria divertido. Eu acho legal que tem, tipo, uma versão, um remake do Final Fantasy XIII que foi lançado antes, Final Fantasy XIII Newgrounds, que é aquele single button RPG, tá ligado? Aham. É exatamente o Final Fantasy XIII, é a mesma coisa. Final Fantasy XIII, quando começou a passar aqueles trailers que tinha aquela música maravilhosa, uma das melhores músicas de Final Fantasy pra mim, aquela. E mostrava Lightning jogando o cabelo, e yes, uma protagonista mulher de novo depois de 7 jogos, e você dando como tiro. Assim? Como assim? A Yuna é protagonista do 10. Para de show. Foda-se, para de show. Nós estamos ouvindo a história do Tidus ali, tá? Ninguém não tenho culpa se ele é coadjuvante da própria vida, mas a história é dele. Mas até a Lightning também é coadjuvante da própria vida. Ah, ela não. Não é? A princesa do... A Ash, não é? Protagonista do 12. Olha, protagonista pra mim é aquele com quem você joga. Eu vou usar esse critério, que é bem objetivo. Tá, agora. Ou seja, é o básico. Meu critério é objetivo. E aí eu não caí nesse hype, mas é porque por um acidente. Porque outros caíram antes de mim, e como o Nismigo e o Carlos falaram, era uma época em que a gente não tinha dinheiro, assim, pra comprar jogo. A Shop2 era um milagre da Europa, que tudo saia barato. E eu só não caí porque o Diego falou, cara, jogo já dá pra frente. Eu falei, beleza, vamos jogar. Não, o pior é que, ao longo do jogo, a gente começou a se frustrar com a profundidade de tábua de passar roupa de cada um dos personagens. Era tipo assim, eu lembro da gente comentando, cara, esse personagem não fez nada, nunca vai fazer nada. Uma parte que quebrou meu espírito foi uma hora que a Lightning flipa. Que ela era tipo Sasuke, ela era uma mulher que, tipo, odiava todo mundo, falava tudo uma merda. E do nada dá pra outro, tipo, ela dorme e acorda e ela fala... Nossa, amor, eu lembro de criança. A mãe daquele menino, coitada, olha o que eu fiz. Cara, é tipo, o quê? Melhor personagem é o Sasuke. Isso deu de tradução, não é possível. O melhor personagem daquele jogo é o Sasuke. O Sasuke é o único humano. Ele chocou na cabeça? Ele é o único que... Ele tá lá, sabe? Tipo, cara, ele é o único personagem humano. Ele é o único que dá pra se identificar minimamente, eu acho. Exatamente. Não é erro de tradução não, cara, o jogo é assim mesmo. É igual o discurso do Temer. Que a mulher do Globo News falou, não foi gafe não, o presidente é assim mesmo, ele é desse jeito mesmo. Então, Final Fantasy XIII é ruim assim mesmo. Eu dei, mas eu achei o Snow legalzinho. Tá. Ele não é de todo ruim não, mas... Ele é assim, ele é bem ruim. Eu acho que ele é o pior personagem. Não, o pior personagem é o Hope disparado. Tá, tem cara, razão. O Snow é aquele personagem que todo... E aquela garotinha também é retardada. A outra mulherzinha, a garotinha com peito muito grande, ela é muito suportável. Não, pera, ela tem peito grande não. Tem? Como é que é o nome dela? A garotinha. Vanil? A Vanil tem peito grande? Tem. Não é a garotinha de saia laranja? Não é a Feng que tem peito grande? Não, a Feng é australiana lésbica. A Vanil não tem peito grande nem fudendo. Australiana. Então vocês estão achando peito grande. Vamos terminar o podcast. Esse assunto é o tamanho do peito da boneca, se é grande ou pequeno, tipo. A resposta jaz no seu coração, cara. É, mas cuidado porque tem uma resposta certa, senão você vira um loop. Nosso podcast. Eu tenho hype. Você já teve hype por algum episódio que a gente fosse gravar no Bastante Soco e depois você falou, cara, não ficou tão bom quanto eu queria que ficasse, Lápis? Todos quase, não, mentira, vários. Vários. Já teve várias vezes o contrário também. Eu gravei o episódio e falei, cara, que foi uma merda esse episódio. Aí, na hora de editar, falei, caralho, o episódio tá ótimo. Mas aí muitas vezes eu acho que é por causa da música. Tipo, caralho, nossas trilhas sonoras são foda, cara. Moleque, o Cassino Samurai, ele gravou com a gente, acho que foi o episódio de StarCraft, alguma coisa assim. Ele falou, porra, quando a gente gravou, eu achei que tava meio mais ou menos. Mas aí quando o programa com as músicas, eu falei, caralho, que coisa maneira! Episódio 35. Foi, é verdade. A magia da música, tem que fazer um programa sobre isso uma hora. Isso. Mas assim, já teve muitas vezes, muitos episódios assim que, sei lá, teve dos dois lados. Teve, tô hypado pra gravar e ficou meio bosta e vai ser um episódio de merda e isso é tipo esse, aquele de gêneros que a gente veio gravando, tipo, cara, do que a gente vai falar mesmo? Tipo, ninguém sabe. E foi muito bem recebido. Né? Sai essa enquete lá no grupo. Qual foi o episódio mais hypado Baixo Frente Soul que não atendeu as expectativas? Tem que ser depois do tema. Depois que a gente vai ganhar Mass Effect, quer apostar com? Não! É que as pessoas não falam que era ruim. Mass Effect. O que? O Mass Effect ou Imersão? Ah, os dois. Ah, o Imersão é uma coisa nossa, tá? A gente que inventou essa porra. É. A gente inventou o hype do sobre isso. É, a gente que inventou o meta dele. Mas esse de Mass Effect é aquilo que eu falei, cara. Hoje a gente tem muito menos público do que há 3 anos, há 4 anos. E o Mass Effect não é um jogo hypado do momento, então. Não. Tinha que ter sido naquela época, tinha que ser 2012. Agora é de novo, né? Com aquelas animações maravilhosas. Porra, é. Meu Deus do céu. Muito maravilhosas que estão povoando a internet agora. Muito triste, cara, com essa porra desses vídeos. Eu tô muito feliz, na real, cara. Eu também tô, porque é um jogo menos pra comprar. Quero que eles se fodam. Okay. É pra isso que eu pago a internet, cara. É verdade, cara. A internet tá de parabéns, cara. Solidão! Eu gosto muito de você, né, cara? Obrigado. Também gosto de você. Ai, meu Deus, declarações de amor. Sabe que ter a sua presença aqui, ouvir essa sua voz, com toda essa sua eloquência, esse conhecimento vasto, rico e argumentos muito bem embasados, é mais do que uma honra, né? É tudo enrolação, cara. Então, as pessoas que compartilham desse meu sentimento, gostam de você e querem mais, querem muito mais, onde elas podem encontrar mais? Elas podem encontrar mais no Descontrolados. Isso. É o nosso canal do YouTube, que tem streaming, que tem página no Facebook, que tem comunidade também. Lá você encontra novidades sobre os jogos atuais. A gente joga muito Overwatch, Hearthstone, essas coisas aí, entendeu? Joga um outro, vi, joga. Caralho, cara. Que coisa feia. Coisa, cara, deu vontade de assinar essa porra. Não, para agora. Deixa eu falar uma parada. Sobre os Descontrolados. Eu tava um dia na live lá do Descontrolados com o Fredão, e aí o Fredão mostrou a cadeira dele, que é dessas cadeiras gamers, e foi daí que eu comprei a minha. Gamers. Porque eu fui pesquisar e eu descobri que tem uma DT3 que o nome do modelo é Onyx Black. Aí não teve, né? Fechou o caixão. Aí tô aqui, tô sentado nela. E aí depois. Sentado numa Onyx Black nesse momento? Tô sentado na Onyx Black. Ela é deliciosa. Eu adoro sentar nela. E aí depois, uns dias depois, teve uma outra live, era o Fredão de novo. E aí quem tava lá? O Lorde Supremo da Galáxia. Max Sunday Guy. E esse, ele é maravilhoso, cara. Eu tô muito saudade desse cara, velho. Eu quero muito. E apareceu numa live nossa jogando The Witness. Foi do The Witness. Cara, o Max Sunday Guy, ele seria facilmente o melhor streamer do Brasil, cara. Ele mantém o ritmo o tempo todo, cara. Não para. É inacreditável. É uma sequência, cara. A coisa vai andando e é só tirada boa, é só risada, cara. É. Porra. Tu tem que pegar aquele botão ali do lado. Ah, meu Deus! Ele é esse puzzle, difícil da porra! Eu adoro. Caralho, Max Sunday Guy. Agora imagina se no Descontrolado tivesse aquele botãozinho no cantinho ali falando, quer comprar essa cadeira? Clique aqui. Cara, já teria ganho algum dinheiro, né, cara? Porra, Andrei. Dois lápis. Já pensou se fosse 5% pra vocês? Ia ter ido. Eu acho que eu sou. O senhor da eternidade faz. Eu acho que sou um dos mestres do hype. Porque eu pego o hype e eu jogo o hype nos outros, entendeu? Você tem tanto hype que ele sobe. Hype que é assim. Porra, eu devia ganhar dinheiro nisso. Olha só. Terceira referência a Dragon Ball. Kamehameha Hype. Ai, caralho. Caralho. Kamehameha Hype eu gostei. Kamehameha Hype eu gostei. Tinha que dar um jeito de falar sobre. Fazer a piada com Genki Dama, né? Mas não dando, tá bom. Levanta seus braços pra Hype Dama! E é isso aí, ô meu amigo Ximenes. Além da entidade cósmica e suprema dos e-mails do Baixo Frente Soco, o que mais tem na internet do Ximenes? Se vocês querem me ouvir falando merda pra caralho, quer dizer, me ouvir ainda não. Ah, não, eu quero te ouvir falando merda. Soon, Castro, soon. Vocês podem acessar o www.minlook.org pra ver os nossos três textos longos, chatos pra caralho. Textão, textão. Textão mesmo, falando das tretas dos jogos do videogame. Eu abri o site agora, tem uma foto só de mulher de pouca roupa nos 70, claro. Cara, eu só frequentaria esse site se tivesse foto do chinês sem camisa ou algum arquivo de voz ou vídeo. Eu vou botar um botão no site só pra você, Castro. Mas olha só, beleza, tem coisa pode nova. Botar até senha. Tem coisa nova vindo aí. Então, get ready. Olha, assim, olha o hype. Eu vou hypar vocês agora pro Minlook. Ó, eu vou hypar mais ainda. O Minlook vai em breve ser o Gama Sutra brasileiro. Oi! Nossa, olha a resposta. Nossa senhora. Eu tô lá em cima. Você ouviu o primeiro aqui. Um mix de Gama Sutra com Extra Lives, tá? Já avisei aqui primeiro, hein? Essa risadinha aí de tô nervoso. Essa risadinha de um minuto. Eu acho que eles vão pivotar pra uma marca de roupa, tá ligado? Chamada Minlook. Isso. É genial. Aí vai ter umas, vai ter umas fotos do Ximenes assim, com as camisetas tipo apertadinhas, sabe qual é? Isso, fazer caralho, ia ser foda. Isso ia ser foda. O Ximenes de modelo, né? Ia ficar um. Pera aí. Estou tentando contar quantas palavras tem aqui no post do Minlook. Mas tem uma previsão de tempo que você demora pra ler no começo do post, cara. Isso daí tá com 7 minutos, eu acho. Isso é uma merda. Te dá preguiça. Não. Isso é pra você selecionar os leitores que prestam só. Se o cara desanima porque ele leu, vou levar 7 minutos pra ler essa porra. É bizarro. Ah, cara, se você não consegue ler um texto de 8 minutos sem mudar de ideia. Toma Ritalina! Não entra na porra do meu site, cara. Vai se fuder. Não quero você lá, não. Eita! Chupa de uva! Toma ali! Não quero você lá. Ó, eu vou recomendar aqui um recente do Zinho. Tendo Switch casualmente testando a concorrência, tá? Foi de 2 de fevereiro, talvez quando o episódio sair já não seja mais tão recente. Mas é bom pra galera parar de falar besteira, né? Porque tudo bem que a Nintendo não é a melhor empresa de todos os tempos. Mas, mas ninguém é, que foda-se. Basicamente foda-se, exatamente. É, Switch foda, né? Mas é isso. O bode é do Bastenso, foda-se. Cara, o bode é o Bastenso. Sim, tá aí a gente tá. Então, bode, se as pessoas quiserem inventar e enviar críticas, sugestões, elogios e porradarias para o seu site, qual é o e-mail? Seu site. Entendi. Eu gosto de jogos, @baixofilmesul.com. Opa, perfeito. E se elas quiserem participar da melhor comunidade do Facebook que existe no mundo? Você não é um bocó, você não vai botar o endereço lá em cima. Você vai no seu Facebook e, de vez de bolhar aquela menininha que você está stalkeando, você procura Baixo Frente Soco. Acho que a primeira coisa que aparece quando sai no Facebook diz muito sobre você. Pra mim foi um vídeo de um amigo meu botando Race the Tube. Então eu não sei que merda é essa. Cara, eu vi essa porra já hoje. Esse é o quê? O primeiro é um maluco que tá no metrô, aí ele sai do metrô correndo, aí o maluco foi fumando no metrô, ele foi com uma câmera em primeira pessoa. Aí o cara corre por Londres e o cara tá no metrô, andando de metrô. Aí ele vai por cima do assim, vai correndo pela rua, aí ele entra na estação e entra no metrô de novo, sacou? É isso. Ele pega o metrô, achei fraco. Eu acho que você falhou em hypar as pessoas pra assistir esse vídeo. É o cara. Já foi melhor em hypar as pessoas. Não é o cara que tá correndo com o metrô. Eu tava hypado. É o cara solta na Carioca, sai correndo que nem filho da puta, entra na Uruguaiana e pega o mesmo trem. Mesmo vagão. Os meus alunos hoje ficaram vendo esse vídeo a aula inteira. Eu vi em 3 minutos. Aí é foda, cara. Atenção. Caralho, Tol tem o quê? 2 minutos? Duas horas e meia. Mas eles viram. Eles ficaram vendo. Luta, é porque aluno, eu vou falar uma parada sobre alunos. Eles não conseguem disfarçar quando eles não estão prestando atenção. E o maluco, ele se acha o deus, assim, fala. Ele se acha o Kira do Death Note, o professor não está prestando atenção. Ele não sabe que eu estou prestando atenção na aula. Caralho. E ele tá lá secretamente jogando Clash of Clans, assim, enquanto tampa o telefone com a mão. Caralho, brother, eu tô vendo tudo que você tá fazendo. Ficam 4 moleques ao mesmo tempo olhando pro mesmo monitor, assim, tipo, ou é pornô, ou é partida de LOL, ou é algo. Você vê pornô no meio da aula, é nesse nível. Eu não boto a mão no fogo com ninguém. A galera não sabe o que é ver uma turma de frente. É, eles não sabem, exatamente. Não sabem. Qual é de todo mundo ali. Não sabem, brother. É. Pô, professor, como é que você ouviu o que eu tava colando? Cara, eu não sou surdo. E tipo, eu estou aqui pra isso, sabe? Eu não tô igual você, que tô pra fazer a prova. E eu, pra cá, vou dibrar aquele otário ali, ó. Vou fingir. Dibrar! Não, porra, eu tô dibrando vocês todos, cara. Pô. Não, mas tipo, seu pai me dá dinheiro pra ficar de olho em você. É tipo cara. Isso, e olha que você já é adulto, seu moleque. A regra é clara. Pô, pode colar, eu só não posso ver. Pode colar, eu só não posso ver. É o que eu sempre falo. E cuidado, porque eu posso apagar a luz a qualquer momento durante a prova, e se eu ver uma luz na sua cara, você tá colando com o telefone, eu vou estar zero. Caralho, nunca tinha pensado nisso. Que os jogos comecem. Que os jogos... Eu posso falar de boa, tá? Se você for professor, você pode fazer isso. E se você for aluno, não adianta o professor falar que você vai fazer isso. Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai sempre jogar aquela chance de, tipo, ele não vai apagar a luz agora. E aí, você vai se absorver lá no WhatsApp da cola coletiva do grupo do WhatsApp, na hora que o cara... fechar a luz, apagar a luz e aí... Do WhatsApp da cola coletiva. Eu não vivi isso. Você não viveu, cara, você viveu. Muito tempo na faculdade. Cara, hoje é uma grande era diferente, cara. Tem gabarito do Stuart, do Halliday, a torta direito. Tu abre esses sites assim que tem escaneado cadernos perfeitos de cálculo. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Wolfram, Alpha, tá tudo muito fácil, gente. As pessoas não precisam nem mais ser amigas, né? Pra copiar o caderno. Não precisa, né? Só pra tomar trote. Você tomava trote pro teu veterano te ajudar. Cara, você é um otário hoje em dia só. Tipo, trote. Não vai te ajudar em nada. Você tá pegando dinheiro pra um cara que tá 6 meses a mais na faculdade que você, bebê. Não faça essa porra. Não seja otário. Vai na internet, é muito melhor. Eu queria muito achar aquela imagem que a gente teve um dia do Dias de uma Faculdade Esquecida. Que tá ruim. Aquela é a melhor imagem do universo. Ah, então... tem uma imagem melhor que aquela do Chicão Zeca Pagodinho. Ganhou o campeonato de memes do Baixo Ué, Pedro. Essa, ganhou, cara. Disparado. Pô, esse meme já não me machuca mais, porque tem mais tampão já. Eu já nem lembro se morreu gente ou não. Já superou. Já superei. Mas qual era esse do dia de faculdade esquecida? É aquele que você fez junto com a Rebeca, a capa do X-Men. Era tipo aprovado. Sim! Formado. Mestrando, mestre, doutorando. Peraí, eu posso É isso aí, envia essas merdas, acesse o Facebook, acesse o Twitter, Twitch, esteja com a gente, esteja nos Descontrolados, esteja no Minluk, ame-nos, odeie-nos, hype tudo que a gente faça pra internet ou não, mande beijo pra sua mãe. Abraço, até semana que vem. É isso aí. Adeus.